Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Você tem que ouvir esse podcast. Eles falam sobre jogos e putaria. Ai, mas é isso não. Sobre jogos e diversão. Mas diversão também é putaria, também é putaria. Então vem pra cá, que hoje eu tô em ritmo de festa. Diversão começando a sua 82ª edição. Isso aí, nessa semana estamos reunidos. E nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre jogos de corrida a 1000 por hora. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilá. Tem o Crusher. Vrum, vrum, direto de Interlagos. A Bebs. Dá seta, porra. É porque aqui em Brasília, a base é essa. Porque aqui em Brasília, sem essa frase, você não consegue dirigir, né? Você não consegue transitar. É, mas eu acho que aí em Brasília é menos do que em São Paulo, hein? Quando eu fui em Brasília, Paulo, eu achei os motoristas tão educados. Quando você compra carro em São Paulo, seta é opcional. É igual ar-condicionado, essas coisas, assim. E o HGK Solid? Peraí, isso é uma charrete ou é um cavalo? Cara, não, o cara chegou puxando fio. Não é cavalo, não, é jumento. É o jumento envenenado com motor Hotstar. E é isso aí, nessa semana nós vamos deixar nossas motocas envenenadas. É isso aí. Vamos tunar os nossos carros nas garagens boladas, mudando a cor e fazendo todas as paradinhas giradas nas rodinhas. Vamos andar de hovercraft, jet ski, nave espacial, aeroplano, casuar, aeroplane. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Vai ímpar. Placija! Já! Bem-vindos à leitura de e-mails do Baixo Frente Soco do Eu Gosto de Jogos e Diversão, episódio 82. Vamos começar rápido. Quem está aqui comigo, Ninja Inimigo, oi. E é isso aí, eu nem lembro qual foi o tema do episódio, mas está sendo. Não, 39. Jogos de corrida. Jogos de corrida. Na velocidade aqui, porque a Ferrari senão vai deixar mandar o Schmack passar. Primeiro e-mail, professor de Brasília. Falei, funkeiro, jogadores e mestres do Baixo Frente Soco. Mestre, amigo. Antes tá de mais sendo. Nada, gostaria de pedir que quem lesse meu e-mail fosse a Bebs. É, não deu. Por ser minha conterrânea. Não deu. É vazia, sim. Gostaria de parar. É, cara, que sotaque de Brasília, né, cara? Que mistura de Minas com Bahia, com Goiás, né? Primeiro, gostaria de parabenizar o Ilapso por agora ser mestre Ilapso. Obrigado, obrigado. Vou começar esse meio falando do EGJ de Zelda, que foi muito emocionante e muito foda. Sou um grande fã da série e não conheci um texto da história que vocês explicaram na timeline. Eu apenas conheci o de Ocarina pra frente, com exceção do A Link to the Past. Aí tá. Aprendeu que é feio e não sabe as regras, tá dando mole. Falando. Mas vamos ao que interessa. 3D tem suas porradarias. Defensores de Tóquio foi o primeiro sistema de RPG que aprendi e consegui jogar sem ser um desastre. Meu primeiro personagem criado foi o Kenshin Super Saiyajin 4. Tá. Kenshin! Cara, eu ia falar exatamente o que ele falou aqui no e-mail. Adolescência é uma merda. É tipo o Tira Hanma, né? E ele tinha que fazer altas poses pra poder explodir o Ki e soltar o grande golpe poderoso. Num grito de fúria, o dragão ascendente de Kamehameha. Tá bom. E explodir o inimigo com o único golpe, somente rolando a habilidade. Mas essa fase sem noção durou pouco. Passei longos anos jogando Tormenta por madrugadas afora, modificando o cenário e até mesmo prevendo a aventura Libertação de Valcária, onde passei passamos um Réveillon jogando com nossos personagens level 100, derrotando desafios dos 20 deuses dentro da estátua. Réveillon desafio virado. Dos 20 deuses, é tipo o desafio dos 20 filmes do Facebook. É, só que dos 20 deuses. Cada dia você posta um deus diferente e fala sobre ele. Tipo Zera Mega Man, né? Tem os 8 malucos. Até uma curiosidade, Crisor é o nome do meu personagem de Tormenta, Crisor Coldheart. Guerreiro não, glacial. Não é um nickname de César, é um nickname de Tormenta. Tormenta. Crisor Coldheart, guerreiro glacial e seguidor da rainha dos dragões brancos, Beluga. Beluga não é, né, nome de... Beluga não é batata rosti? Né? É tipo isso. Olha o Jabá. Jabá. E atual deus menor do frio e do gelo. Defensores de Tóquio, por mais que muita gente fale mal, é um sistema muito divertido, prático e descontraído. E dependendo da situação, até prefiro um 3D&T a uma partida de D&D mamilos. E certamente vou... mamilos, mas certamente tem todo o seu valor esse comentário. E vou dizer mais. Me dá um orgulho foda de 3D&T e Tormenta serem criações brasileiras. Demonstra que o Brasil ainda tem chance para esse meio de jogos de RPG e diversão. Jogos. Lausanne. Chagas. Essa é minha deixa. Falou, galera. Abraço. Abraço, Crisor de Brasólia. Não, assim que fala. Como você era, Rebeca, você tem que falar um beijo. E o próximo e-mail aqui é do Taurus. Ele diz aqui pra gente: olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Peraí, aquela frase. Seu podcast, cara. Será que ele queria que a gente fizesse uma leitura, tipo, interpretativa? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E... aqui quem fala é o Taurus de Minas, mais uma vez. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizá-los pela sequência de ótimos podcasts. Todos os últimos casts foram fantásticos e destaque especial para a música de abertura do cast sobre 3D&T. Essa música ficou a semana toda na minha cabeça. Era o plano. O plano é de pessoas ficarem com ela na cabeça e ficarem cantando perto das outras pessoas. Só que você tá cantando? Pô, esse podcast aqui é muito maneiro, escuta só. É por isso que levou 4 meses pra fazer, né, cara? E falar em RPG, jogo RPG há muito tempo. Jogo desde o D&D 1.0. É velho esse cara. Isso mesmo, sou muito velho. Mas discordo que foi dito que o 3D&T já teve sua época, pois com o surgimento do D20, não existem mais motivos para se criar novos sistemas. É fato que se pode adaptar qualquer coisa às regras do D20 System, mas para jogadores iniciantes que nunca tiveram contato nenhum com RPG, todas as tabelas, estatísticas, dados, regras, balls, podem ser muito intimidadoras. Mas aí você não mostra, né, cara? Não mostra pro jogador a tabela. O mestre que se vira com essa porra, sério. Mas aí pode ser aquele grupo iniciante, que nem quando começou comigo, todo mundo era mega nubão de RPG. Tinha jogado um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então ninguém sabia como mestrar, ninguém sabia o negócio. Todo então mundo aí, virgem. Aí a gente mandou, perdeu ele com 3D&T, tá ligado? Tô ligado. Embaixo do trailer de Cachorro Quente. E nesse caso, o sistema como 3D&T é muito melhor para esses jogadores. Tendo regras simples, de fácil aprendizagem, de resolução rápida e disputas. Peraí. Caralho, moleque, isso é muito propaganda, assim, de consultoria. Regras simples, de fácil aprendizagem, de resolução rápida de disputas. Boston Medical Group. Grupo há 50 anos resolvendo problemas de direção e de resolução de conflitos. Vai. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Porra, Insetfone. Insetfone não, Polishop. Polishop, mas Insetfone também tem um telefone maneiro. 2569-6969. 69. Ah, e com o tempo, quando o grupo amadurecer e passar a procurar um suporte maior das regras em detalhamento, aí sim poderia buscar sistemas mais complexos e detalhados. GURPS. E queria falar também que vocês se esqueceram de falar sobre a melhor adaptação feita para D&D na Dragão Brasil. Foi Dragon Ball Z, onde eles criaram a regra de poder de gigante. Ah, eu lembro dessa porra. E ele não poderia ser comprado com pontos. E quando se tinha esse poder, quando se enfrentava inimigos sem o poder de gigante, todos os seus atributos eram multiplicados por 10. Então, se você tinha força 2 e poder de gigante, era como se tivesse força 20 contra alguém que não o possuía. Eu acho que essa regra de poder de gigante veio em D&T, né? Defensores de Tóquio, pra você simular os robôs gigantes dos Tokusatsu. Não tenho certeza. Mas não, essa regra... Sim, mas depois caiu o desuso, né? E aí eles resgataram pra fazer os malucos que explodem mundo. Super Saiyajin, exatamente. E com ela veio a tabela de proezas possíveis com esse nível de poder, desde erguer cidades, destruir planetas, como todo bom guerreiro Z. Mas no mais, é isso. Parabéns mais uma vez pelo ótimo trabalho e continue assim. Atenciosamente, Taurus. Taurus de Sabará. Tá, muito obrigado ao Taurus aí, o mineiro. Taurus do rancho do professor Carvalho. Rancho do professor Carvalho. É, cara. É, não fala se é macho ou fêmea. É, todos os Taurus macho ou fêmea são touros, né? Não tem exato. Vaca. É foda isso. É macabro! Tauro ali que é foda. É, Tauro, né? É tipo macho, tá ligado? Não encaixa. É, macabro. Saudações, pessoal do Eu Gosto de Jogos. Comecei a ouvir o podcast há pouco tempo, ontem pela data do e-mail, e estou adorando. Conheci o site há muito tempo, através do Ilapso, vulgo Pivoto. Esse cara é brother. Chefe que conheci em outras partes dos confins da internet. Chega esse... aí, o maluco mais explanando. Daqui a pouco, os caras que escutam na madruga aí contigo nas praias de Copacabana, vão começar a revelar seus nicknames de CS na night aí. É. Nas prostituição. Das prostituição. Esse, não, ele editou mangá com a gente, comigo e com o Crusher, cara, quando a gente tinha o grupo lá. Muito bonito. Muito bonito. Silêncio. Sempre acessava o site esporadicamente quando o Ilapso ou o Arara tweetam algum link, mas ainda não tinha ouvido podcast. Eu passei o ano passado estudando, feito um condenado para vestibular, então reticências. Estiba. Aconteceu que eu estava lendo o blog do Arara, o Poleiro Elétrico, polei.uro. Me perdi. Quando reparei no link para o Baixo Frente Soco. Com isso, lembrei do Ilapso, do podcast e pronto. Eu sou inesquecível. Agora, enquanto jogo o emulador de Super Nintendo e outros clássicos, ouvo o podcast. Entre os que ouvi até o momento estão o Made in Japan, episódio 61. Made in Japan. Jogo velho, jogo antigo, que é o 5, não lembro. Que achei sensacionais. Ouvi o Defendendo Tóquio e gostei muito. Conheço alguns dos RPGs que vocês citaram, mas esse foi o único RPG que joguei efetivamente. Foi muito divertido. As histórias das revistas que existiram no Brasil, as histórias que, de quem vivenciou. Caraca, não, cara. De quem vivenciou. Vivenciou, cara. De quem vivenciou. E caraca, tá muito... Não, não, ó. É assim, foi muito divertido as histórias das revistas que existiram no Brasil, as histórias de quem vivenciou o que estava acontecendo no... Tá com acento, cara. Não, é vivenciou. As histórias de quem vivenciou o que estava acontecendo. Isso. É, tá. Enfim. Porra, Macau. As histórias de quem vivenciou o que estava acontecendo no mundo dos animes do Brasil e toda essa bagunça que vocês fazem. É uma suruba do caralho. Continue com essa qualidade. Vamos tentar continuar com essa qualidade de sempre, qualidade de merda. Valeu, Macau. Muito obrigado pelo seu e-mail e vamos seguir em frente. Com... Próximo e-mail. E-mail do KVP. Quem significa KVP? KVP? Ah, são as iniciais do nome dele. Tipo, Cássio, Valério... É tipo a minha, que é PHNDJ. O teu PHNDJR, né? Não, R é do Júnior. Aí não é inicial, aí é final, né? Aí, banda de funkeiros malditos, o melhor podcast de games da internet brasileira. Valeu! Uhul! Acabo de escutar as duas edições sobre Zelda e estou jogando Majora's Mask. Valeu! Fudeu. Todo mundo que ouviu a porra do podcast, até o Ilapso, foi jogar Zelda depois. 10 minutos, eu joguei uma hora de Zelda. A primeira coisa que vi de Zelda foi a batalha final de Ocarina of Time e percebi que era um jogo foda. Então, quando eu joguei o Twilight Princess, eu não entendi muita coisa. Mas tinha umas paradas psicodélicas muito loucas quando tu encontrava aqueles deuses e tal. Larguei as dorgas, agora eu sou princesa do crepúsculo. E quando aparece o Ganondorf foi muito foda, porque tu não esperava por ele nesse jogo. Então, continuem com o ótimo trabalho de vocês, as ótimas músicas que vocês colocam em todos os momentos e valeu! PS, qual a música que toca sempre no final dos podcasts, quando vocês falam as últimas palavras sobre o assunto? É a música His World, do pior jogo do mundo, porém com a trilha sonora muito boa, que é o Sonic the Hedgehog, também conhecido como Sonic 2006 pra PlayStation 3 e Xbox. É a versão instrumental, né? Porque tem a versão cantada. Exatamente. Tem várias versões instrumentais, né? É uma delas. Procura aí. Instrumental, whatever. Depois de 60 podcasts, eu ainda não consigo diferenciar o Senhor da Eternidade do Mestre Splinter. Nem eu. Uma rota, outro fala... Oh. Sandro Sputnik, entre parênteses, 18 anos, Rio de Janeiro. Cara, esse cara tem 18 anos há 15 anos já. Tá sendo. Né? Tipo, terra do nuco. Como vão vocês, amigos, Baixo Frente Socos e Baixo Frente Soquetes? Perigoso esse nome. Responda. Alright. Tá, acho que tá todo mundo bem, cara, assim. Bora lá bater um Baixo Frente Soquete? Acho que todo mundo... Não tem mais ninguém no exterior, quase. Tá todo mundo voltando, os que estavam. Tá legal. Sim, tá. Pô, o Mesh Splinter tá trazendo o meu Street Fighter vs Tekken, mas cadê ele? Que não chega, não fala pois mais nada. Ele não volta. E o... Ele falou assim, vou tentar, e não falou mais nada. Ninja Nimi tá voltando. Tá todo mundo voltando aí de fora do Brasil aí. Bando de viajante. Parece o Fernando Henrique. Em meu último comentário sobre Zelda, Bebs brincando, cogitou que Mario poderia ser um RPG, seguindo minha analogia sobre o fator RPG em Zelda. Sim, Bebs, poderia, mas por que eu não vejo Mario como RPG? Porque ele é side-scrolling. E daí? Só por isso. Paper Mario, acho que é side-scrolling. Pois é. Se ele fosse em visão isométrica, como em Zelda, ou como em Super Mario RPG, por exemplo, eu diria que sim, é um RPG. Deu pra entender meu ponto de vista? Não. Zelda 2 é RPG. Aquela merda. Mas não é RPG, né? É Adventure. Como o Ilapso disse, as regras para o RPG de papel não se aplicam ao RPG digital. Hoje em dia, eu não sei caracterizar um RPG, pois entro em pensamentos paradoxais, né? E acabo perdendo a noção de tudo. Voltando ao início, o que é RPG? Caralho, que maluco filósofo. O que é a vida? O universo. Onde vamos comer? A vida, o universo e o RPG. E tudo mais. Pô, mas é tipo isso mesmo. E começando tudo novamente. Tipo Evangelho. Acho que o RPG nos jogos virtuais não segue um padrão, uma regra, como RPG de papel. Pegamos dois exemplos práticos completamente diferentes, Mario RPG e Chrono Trigger. Por que Mario RPG é considerado RPG nesse caso? Porque você tem que rolar uns dados pra realizar suas ações? Desculpa se eu estiver errado, eu joguei 3 minutos desse jogo. Tá, tem um dado lá dentro do jogo, né? E por que Chrono Trigger... Não tem dado, mas assim, a programação do jogo tem uma estatística, né? Que assim, Mario Party é RPG, fudeu. Por exemplo, Mario Party é jogo de tabuleiro. E por que Chrono Trigger é considerado RPG? Então, é isso. Deixo essa questão pra vocês, pra ser comentário em algum podcast. Ou quem sabe um podcast próprio pra isso. Eu acho um bom tempo um podcast, um bom tempo. mas eu ainda gosto de defender que RPG é aquele jogo que você tem personalização dos seus personagens. Você consegue evoluir, pode trocar item, armadura, whatever, subir de level. É, Diablo. Aí. Diablo é RPG. Próximo aqui é do Calton. Como é que é? Tom Jones, você é meu padrinho? Você é meu anjo da guarda? É, sou eu. Mas eu sempre pensei que meu anjo da guarda pode ser negro. Mas meu cabelo é crespo. Fala aí, galera, que também gosta de jogos de diversão. Mandei um e-mail semana passada e, como duvidaram da minha história no Nintendo C4, contarei com mais detalhes. Pois bem, apesar de vocês terem zoado, aconteceu mais ou menos o que o Ilapis falou mesmo. Eu comprei o videogame, deixei na casa da minha tia, expliquei pra ela, e quando ela veio me visitar no final de semana, trouxe todo o glorioso console XD pronto. Defende minha honra? Continua mal explicado isso aí, cara. Mas tá bom. Outra coisa, apesar do Ilapis ter me zoado pra eu não ser mestre, gostaria de parabenizá-lo pelo título de mestre, pô. Mestre, amigo Manolo, sendo mestre. Não fiquei bolado da Bebs não lembrar de mim, não. Como foi pedido de maneira tão doce, vou voltar a petrilhar no Girls of War. Apesar de que agora a faculdade tá sinistra e entrar na internet vai ser raro. Sinistra. Próximo e-mail. Fala, galerians podcasteiros. Eu odeio esse tempo. Tranquilão. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. É, aqui quem fala, ou melhor, escreve, ou melhor, digita. Cara, o maluco botou um parênteses exception aqui. É um inception parênteses parênteses. É o Punkster de São Paulo. Posso ser paulista e chato, mas puta não. É nóis, Arara. Uou, sapinho. Tá sendo, é nóis que voa na Cracolândia. Infelizmente, tô enviando. É nóis que fuma na Cracolândia. Só que o Arara mora perto daquela merda lá, cara. É foda, é parabéns. Por isso que o Arara às vezes tá assim, não, eu tô meio mal, vai dar pra gravar podcast. Ele mora ali, perto assim, mas é por ali, é do céu. Infelizmente, estou enviando esse e-mail, né? Apenas pra rasgar uma cedinha leve. Ele não colocou a palavra e-mail. Estou enviando apenas. A tá gente fala de fumar o crack, ele cedinha leve. Tá ligado que nem quando vai escrever de vez em quando, vai falar da mãe, ou vai escrever mãe, não escreve a palavra mãe? Já reparou essa porra? Escreve o quê? Mamãe? Escreve, tipo, minha foi no mercado. Essa parada é séria, cara. Hoje é dia, a gente tá gravando no dia 8, né? Dia Internacional da Mulher. Então tem muita gente falando, minha mãe, não sei o quê. Cara, o que eu vi de, minha que me criou. Ou então, parabéns a minha linda. E não fala. Tem que aprender com o yoga. Mamãe. Eu já conversei com outras pessoas essa parada, cara, e nego omite a palavra mãe. Eu acho que é porque mãe é uma parada tão subconsciente, assim, que na hora de você explanar, tá lá subentendido que é a mãe, sacou? Eu queria conversar. Explica, né? Eu queria conversar a fundo com algum psicólogo sobre isso, mas os psicólogos conhecem todo mundo de cachaceiro e o Solid, que só gosta de MMA. E eu nunca. Enfim. Então, todos de parabéns pelos casts. Ele falou que nunca jogou RPG de mesa também, tá bom. Então, todos os parabéns pelos casts. Como já disse, tenho todos os casts no celular e ouço diariamente. Hoje eu ouvi o de imersão. Reticências, não vou falar nada, tá bom. Tô sentindo falta de um Disco Ninja na parada, breve. E aí, quando vem? Nunca, sabe. Semana que vem é Disco Ninja. Semana que vem é Disco Ninja até que você prove o contrário. Até a regra é clara, sempre Disco Ninja até que prove o contrário. Até que lance, não seja. exceto se tiver saindo no Disco Ninja pelas próximas semanas. Aí você sabe que aí a regra é clara. Qual é a regra? Um aleatório e o de revisões. Revisões. E aquele Final Fantasy? Hein? Um dia também vem aí, tipo no 140 a gente faz. Parabéns ao Ilapso pela mestrição, mestrimento, mestrizagem, sei lá, por ter virado mestre, amigo. Muito obrigado. Aê, Liz Inimigo, tô esperando pra jogar uma partida de FIFA 12. Aquela Não, FIFA é irado, é muito maneiro. Espera sentado aí. E aqui ele eu cortei o pedaço no meio dele, mas eu lembro. Seria muito legal se vocês fizessem um crossover com as garotas do Girls of War. Muito irado seria se vocês fizessem um cast igual que vocês fizeram com o Tanguinha. Então, isso aí é com a Rebeca, ela que tá arrumando isso aí. Não foi por falta de chamar, mas pessoas são muito ocupadas, né? Então, a gente fica assim... Inclusive, uma resposta genérica, por que vocês não chamam não sei quem do podcast que tá pra participar com vocês? Porque quando a gente chama, ninguém vem, tá ligado? Então, a gente desistiu dessa porra já, então foda-se. Chamem vocês. Chama você. Aí vocês vão lá, chamam as pessoas que querem participar e elas se sentem mais motivadas, falam, caraca, eu não vou estar falando tipo a parede, tem um vídeo. E não vou nem pedir pra você ler, aqui é só um comentário final, o Evandro Boss, nosso amigo aí, que sempre ouve pela primeira vez, fala assim, me zoaram, babá, mas eu como mulher desde os 14 anos. Parabéns, campeão, não aproveitou porra nenhuma da sua infância. Devia estar jogando videogame com 14 anos, tava aí jogando, comendo mulher. Porra, a idade certa é, a gente não sabe, se é 16. Depende, a gente tá pra ver o filme de novo aí pra descobrir. Mas a idade certa é um pouco depois disso aí, porra. 14 anos são muito novo, caralho. Mas aí, o último e-mail foi de quem? Evandro Boss. Fala, galera. É. Foi o Prankster, São Paulo. Prankster. Brothers, cara, também. Então tá acontecendo? Fiquem agora com Velocidade! Aí, sabe um jogo que a gente não falou, moleque? Um jogo sensacional do Sega Saturn? Qual? Sonic R. Que bom que a gente falou, né, cara? Que... Sonic Racing, o primeiro jogo que eu joguei do Sonic Mega 3Dzão. E o jogo era uma merda. Eu falei, caralho, irado, irado. Se for um boy pra caralho do Sonic, irado. É, você falta um jogo de corrida, né? Parabéns, Sega. Por isso que não faz mais videogame. Então é isso aí. Até semana que vem com o Disco Ninja. Até que explode o contrário, né? E aí? Como diria a Beb, só que numa versão masculina, um abraço! Um abraço. É nóis que voa, bruxão. É nóis que corre. Irado. Esse podcast falando daquele jeito que eu falei no podcast Mario Kart. Eu não sou muito fã de jogo de corrida. Eu acho divertido e tal, mas não me prende por muito tempo. Por isso eu queria perguntar pra um de vocês, pro Crusher, você que é provavelmente o mais fã do daqui. O que é tão interessante, o que desperta tanta sua atenção no jogo de corrida? Na verdade, não é nem por ser pelo jogo, é pela minha história com carros mesmo, com Fórmula 1, que assim, meu pai sempre assistiu Fórmula 1, Antes de você continuar, só pra falar pros ouvintes que você é tipo muito igual o Vin Diesel. Você é grandão, careca, raspado, e você faz racha na rua com um carro tunado. Claro, meu carro é muito tunado, meu Deus. Eu tenho... É um ponto zero que nem o meu? É, eu tenho um carro. O dele é FKA. É, só isso que é legal, o resto... Então, assim, eu sempre assisti Fórmula 1 junto com meu pai e tal, então depois que ele, até ele morreu e tal, continuo assistindo. Hoje em dia eu não assisto mais porque não tem mais graça. Mas eu sempre curti carro e tal, não essas coisas de ficar tunando o carro e tal, que eu acho besteira. Mas eu sempre gostei, aliás, pra quem não conhece, o funcionamento de um motor é incrível. Pra quem não sabe, tá tudo bom. Funcionamento do motor é incrível, é bacana pra caramba. Tem um monte de vídeo no YouTube sobre isso, aliás. E então, assim, como eu sempre achei legal o carro e sempre achei legal dirigir, quando eu comecei a jogar videogame, comecei a procurar jogos de carro também. Então, é assim, minha história de videogame sempre teve jogos de corrida envolvido, né? Desde do Enduro com Atari até hoje com Need for Speed, né? Que é a série que eu mais jogo hoje em dia de jogo de corrida. Ela não tem nada de... não tem diferencial num jogo de corrida. Ele é um jogo de corrida. Você liga o carro, acelera, faz curva, baixa nos outros. É isso, não tem diferencial. Mas se você gosta de carro, tem jogos que vão trazer um diferencial, né? Vai trazer alguma coisa bacana pra você que curte dirigir. Eu, particularmente, o que eu gosto, na realidade, é dirigir. Não gosto de ficar tunando meu carro pra pegar as menininhas aí na cidade. Tu pilota, né? Meu Deus. Eu vou editar e vou falar. Não gosto de pegar as menininhas aí na cidade. Mas aí é porque ele já pegou uma, ele já tá pegando uma há muito tempo, ela mora em Interlagos, entendeu? É ideal pra ele. Minha namorada gosta mais de jogos de corrida do que eu, né? Ela joga mais do que eu. Eu queria saber, você também que curte pra caralho jogos de corrida, o que você acha que tem que ter num jogo de corrida, que faz ele um jogo de corrida foda? Rodas. Acelerador. Tem duas coisas que não tem que ter em jogo de corrida, cara. A primeira coisa é embreagem e a segunda coisa é freio. Pô, é só cara. Soltar o acelerador. Embreagem é maneiro quando quando é aquele simulador, tá ligado? Quando você isso, que você pode passar manualmente. Exato. No controle é um saco. No controle é um saco. Não, tem que ter um botão em jogo de corrida. Acelerador. Pronto, pra também frear, acho. Você tira o dedo desse botão. Isso. Você vira o carro. Frear. Acabou. E tem que ter um segundo botão também, que é o de item. Isso. Na verdade, dependendo do jogo de corrida, o freio é a coisa menos utilizada. Né? Se você quiser jogar bem, se você quiser jogar bem pra competir mesmo, o freio é a última coisa que você vai usar. Mario Kart, tu não freia, tu derrapa. Foda-se freio. Exatamente. Eu acho que eu nunca usei freio na minha vida em jogos de corrida. Ah, em jogos de corrida, que bom. Mas vou falar uma parada pra você. Rebeca tá sem freio. Eu não sou tão bom assim em jogo de corrida, mas a impressão que eu tenho é que frear é uma das coisas mais importantes no jogo de corrida. Assim, o que determina praticamente o nível do cara. Porque segurar o botão do acelerador, qualquer um segura, né? Eu acho que o botão botão do freio é importante pra definir quem joga bem e quem não joga bem. Porque quem freia joga mal e perde. Então quem não freia ganha. É verdade. É o contrário da realidade, cara. O bom motorista é o cara que freia bem. É. Não, porra. Não. O bom motorista é o cara que entra na vaga. O cara que entra na vaga dando um cavalo de pau derrapando e cai certinho, sem frear. Também acho. Esse é o cara que fala, fuck yeah, isso Ventura. Valeu. Mas engraçado que as pessoas dos jogos de corrida, que gostam de jogos de corrida e gostam de jogos de luta, eu faço meio que um paralelo, assim. Aquelas que não usam freio são as mesmas que nos jogos de corrida não sabem fazer combos e tudo, jogam no Alloprations. Não, mané, jogo de corrida não tem combo, não. Não, eu sei. Eu tô falando assim. É o contrário aí. Eu tô parando assim, as pessoas que jogam com técnica e as que jogam sem técnica. Então as pessoas sem técnica são aquelas que nos jogos de corrida jogam de qualquer jeito Alloprations e nos jogos de luta e nos jogos de corrida. E nos jogos de corrida elas não usam freio, elas só vão no acelerador e seja o que Deus quiser, entendeu? O freio é a defesa do jogo de luta, entendeu? Isso, exatamente. A defesa é o freio do jogo de... Não falei isso. Mas você falou, cara. Além da roda, tem alguma coisa que... Pô, eu acho que... Eu não sei, porque se eu falar velocidade, não é inteiramente verdade, porque tem alguns jogos que a velocidade não é o mais importante, tipo Mario Kart e tal, que tem rodas pra cá. Mas... eu não sei. Assim, eu acho que é difícil falar, porque é um gênero muito... Por mais que seja muito básico, ah, você tem que chegar em primeiro, cada um tem uma ênfase tão grande em certos aspectos. Eu, particularmente, eu gosto mais do que eles que simulam mais a realidade. São os que mais me interessam. É, isso, eu já sou o contrário. Os simuladores... É os que menos me atraem, porque eu já tenho que dirigir direito na rua, né? Não tenho opção de fazer. Não, mas eu posso fazer no videogame. Tu não manda um Mega Race na rua, mano. Você vê que São Paulo, São Paulo, se tu atinge 40 km por hora, tu é multado por excesso de velocidade, né? Por causa do trânsito da parada. Então, mas aqui em São Paulo eu tenho que andar direito, eu não posso ficar zoando, cara. Agora quando eu ligo o videogame pra jogar um Need for Speed, eu posso tacar o foda-se. Eu posso fazer o que eu quiser naquela porra lá. Agora eu não curto mais jogar um Gran Turismo hoje, um Gran Turismo 5, por exemplo, que é complexo pra cacete. Você tem que fazer as coisas direito. Se você fazer a curva um centímetro errado, fudeu, pode reiniciar a corrida que você não vai ganhar. Pô, isso é uma parada que eu acho virada num dos jogos de corrida que eu acho mais maneiro de todos, que é o F-Zero. O F-Zero, principalmente do Nintendo 64, ele foi o primeiro jogo a me dar uma sensação de velocidade absurda, assim. Eu tava jogando e por mais que tivesse meu quarto fechado sem nenhum ventilador ligado, eu achava que tinha vento na minha cara, assim. E a parada era tão rápida que você tinha que ter um reflexo bolado pra fazer as curvas, porque volta e meia você tava correndo no teto e de repente acabava o teto e você saía voando que nem um maluco pro infinito e fudeu, e você morria. E eu achava isso interessante. Fala que era tipo corrida com 40 malucos, assim. Óbvio que dos 40... Não tem roda. É, não tem roda. É, de acordo com o Bernardo, isso não é jogo de corrida. Não, é sim. Que é o seguinte, porque no futuro não vai ter roda, então pode. Então é jogo de corrida ficção científica. É. Os mods do Star Wars são cópias do F-Zero. É verdade. Olha só, vou falar uma coisa. F-Zero foi meu primeiro jogo de Super Nintendo. Quando eu comprei o meu Super Nintendo, meu irmão já tinha um. Naquela época que os dois irmãos têm que ter todos os mesmos videogames, ele já tinha. Caralho, ele sempre ganhava primeiro. Peraí. Não, só isso se chama família rica que mima filho. Porra, essa que não consegue. Porra do brinquedo, caralho. Não conseguia, cara. A gente nem brigava. Gente. Eu conheço várias pessoas que os irmãos, assim, não se dão com esse negócio. Aí cada um tinha que ter um, cara. Eu chegou um ponto, cara, porque na casa do Comandante Cobra, a irmã dele tinha uma internet e o Comandante Cobra tinha outra, né, brother? Caralho. Que isso? Assim, caralho. Ai, campada de riquinho, cara. É, cheio de grana esses seus amigos, hein? O Tiratante ontem dividiu o computador com a irmã dele, cara. Vê se eles... Cara, a minha internet é de 1 mega pra dividir pra 3 pessoas. O que eu faço? Como eu faço? Como faço? Assume que é pobre, né, cara? Tá mesmo, né? Ô, eu tenho um carro 1.0, cara. Também que eu tenho carro. É, sério. Não, e sem falar que as crianças normais, menos abastadas, quando iam comprar um videogame novo, tinham que vender o antigo. Não tinha isso de separar 2, 3 videogames de um em cada, não. Tem essa, não. Então, deixa eu contar a porra da minha história. É isso aí. Aí eu comprei, aí já tinha o Super Mario World, que era irado pra caramba. E aí eu comprei o Super Nintendo, aí meus pais falaram, escolhe um jogo. Aí meu irmão, que era um cara, porra, manipulador pra caramba, ele queria o F-Zero. Só que os meus pais não iam comprar pra ele, porque, sei lá, já tinha comprado outra parada. Aí ele me botou mó pilha pra comprar o F-Zero e eu comprei, sabe qual era? Uh-huh. Porque ele queria jogar, mas no final foi bom. Tipo, valeu pela filha da putice. Valeu, mano. F-Zero. Eu joguei F-Zero pra caceta. F-Zero era... Sempre com o gordo samurai, da navezinha rosa. E o gordo samurai era muito bom. Ele era, tipo, o difícil, né? Porque o F-Zero do Super Nintendo, ele era um jogo interessante porque ele tinha quatro carros que você podia escolher no começo pra jogar. Eu acho que até o final, não só esses quatro carros. E desses quatro carros, um era a aceleração maior, outro era a velocidade final, outro era mais equilibrado e outro era o alienígena verde, whatever, que ninguém jogava. Aí, eu jogava muito com o carrinho amarelo, que era o balanceado. Não, balanceado era o Capitão Falcon. Eu jogava com o que era pra noobs, que era o que tinha aceleração rápida. Eu acho que o de noobs era o de samurai gordo, é o carrinho rosa. O top speed dele não era melhor, mas ele fazia curva muito bem e a aceleração era boa. Ou seja, pra quem batia muito, entendi, mandava bem. Ah. O Falcon é que era difícil de usar, porque tipo, era intermediário avançado. Pô, tipo, tem que contar que hoje em dia, se você for jogar F-Zero, todo mundo quer que o Falcon saia do carro dele, mas Falcon Punch! Verdade. Mas aí, então, o F-Zero, pô, assim, acho que foi um jogo revolucionário até de tecnologia, porque ele quase, digamos assim, vou botar entre grandes aspas aqui, tá? Ele quase que simulava um 3D, assim, ele tinha um lance de profundidade, e eu me lembro que eu li sobre isso tempos depois, que ele usava um tipo de processamento que era meio inédito no Super Nintendo, que até depois foi repetido no Chrono Trigger. Old Seven. É isso aí. E aí, até no Chrono Trigger tem uma fase, que é de corrida, que usa quase o mesmo, digamos assim, engine. É muito parecida aquela fase de corrida com a do F-Zero. Muito. É tipo assim, você fala, cara, isso é F-Zero, side-scrolling, tá ligado? Mode 7 era... não era a mesma tecnologia que tinha no Castlevania 4, que tinha aquela fase que rodava, assim, o fundo do cenário, que foi super boladona na época? Eu fiquei pensando aqui agora. Essa técnica era muito boa pra fazer efeito de paralaxe, né? Porque você conseguia fazer aquela velocidade boladona e dar aquele efeito assim de, caralho, tá tudo passando muito rápido, fudeu! Então, mas podia usar pra outras coisas também, não era? Como fazer uns efeitos boladões no SNES, nos jogos de SNES? Sim. Eu acho que é. Sim, sim. Não, e eu pirava quando a câmera rodava e, tipo, você via o outro lado que você nunca via da navezinha, saca? Isso. É, exatamente. What kind of sorcery is this? Não, eu achava muito irado você poder, tipo, tá rapidão e do nada você ia numa rampa e passava por cima de um lugar que se você caísse você destruía o carro, mas você cortava um caminho bolado ali, assim, meu, uau! Um monte de jogo de Super Nintendo que usava esse Mode 7 aí. Os Final Fantasy todos de Super Nintendo usavam pro mapa, por exemplo. Eu lembro que... Isso é claro no Final Fantasy 6. Eu não sei se os outros usavam. É. Também também usava. É que no 6 ele é mais evoluidinho e você percebe mais. Mas o 4 e o 5 usam também. Os jogos da Square quase todos usavam. O Secret of Mana usava também. O Super Mario, o RPG depois usou. Vários deles usavam. Até o Super Mario World usa isso também. Ah, você pode ver essa tecnologia bem usada no Final Fantasy 4 no começo do jogo, quando tá as Red Wings voando e você vê o cenário embaixo passando, girando. É isso mesmo. Acho que tinha também no Yoshi's Island. Isso. Tem. No Final Fantasy 6, por exemplo, você vê na tela inicial, quando estão a Terra, o Ed e o Biggs andando assim no horizonte, nos robôzinhos lá. Dá pra ver? Você vê também. Muito bom. Você é uma jogadora antiga de jogos de corrida? Você chamou de velha. Pois é, você usou um eufemismo aí para não me chamar de velha, mas tudo bem. Você pelo menos eu não sou tão velha quanto o Daigo. Daigo é um ancestral. Mas você um elder. Old school. E você lembra de um jogo chamado Enduro? Pois é, isso que eu ia falar. O Enduro é dos anos... Nossa, Enduro, né? Uma coisa bonita esse nome. Dançar Enduro. Dançar Enduro. Enduro. Ele é dos anos 70, né? 80? 80 já. É, ele já era nos anos 80, mas pra variar, aqui no Brasil só fez aquele sucesso maneiro um pouco depois, né? Lá pro fim de 80, sei lá. Pois é, não. Porque quando eu era criança, que eu jogo videogame desde que eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos. Só que aí esses jogos mais antigos, o meu irmão, ele é 8 anos mais velho que eu, então quando eu era criança ele era adolescente e ele tinha esses jogos desde que ele era criança, então eu joguei por causa dele. Mas o meu primeiro jogo de corrida, se eu não me engano, foi Top Gear, o primeiro que eu experimentei. Eu acho legal esse negócio do Enduro, porque o Enduro foi um jogo revolucionário pra época dele, na Atari, né? Porque primeiro que você já tem aqueles efeitos de dia e noite, tipo, clima mudando, você, caralho, Atari! Obviamente entra um pouquinho na sua imaginação aí do... da minha infância feliz. Era da hora ser criança, né, nessa época. O cara fala, porra, tu... Eu dirigindo na neblina. esse negócio de lembrança com o Gugu, né, cara? Eu abri uma imagem do F-Zero aqui pra ver. Meu Deus, que lixo! Horrível, né? Todo mundo que jogava F-Zero nessa época não jogava porque era um jogo de corrida, era por causa desses, dos efeitos mesmo, da doideira, da velocidade monstra do carrinho. A corrida pouco importava, né? Ah, era maneiríssimo, os caras eram super competitivos, eles começavam a te jogar pra fora da pista. O AI do jogo era super avançado. Era mesmo. Não, mas então, eu acho que eu não senti esse impacto de, nossa, como o Enduro é revolucionário, não sei o quê. Por causa disso, como o primeiro que eu joguei foi o Top Gear, então eu já joguei um mais avançado, né? Entendi. Quando eu fui jogar o Enduro depois, pra mim já era um jogo defasado. Pô, mas se você for ver mesmo hoje... Mesmo na época dele, o Enduro não tinha nada de muito revolucionário, não. É porque ele foi o que levou todas essas inovações pra um console de mesa, né? Foi o Atari, mas essas coisas de detecção de colisão e etc, já tinha outros jogos há quase 10 anos. Não, mas eu tô falando aquelas coisas tipo mudança de... Também já tinha. Mudança de dia e noite no meio da corrida. Noite. Pô, eu acho isso mega revolucionário. O Pedro é que nem eu, ele repara mais no... nas mudanças. Mas já tinha antes, assim, é porque Enduro ficou mais famoso que os outros, né? Talvez até porque ele foi pro console e não pra arcade. Mas já tinha outros jogos, toda essa mecânica, etc. Entendi. Tem um jogo de corrida que foi o jogo que eu mais joguei na minha infância. Eu não sei o nome, mas olha essa imagem aí. Nossa. Deixa eu ver aqui. Esse Mega Link. Caraca! Tá ligado. Ah, eu lembro também. Tá ligado naqueles minigames que você... Eu tenho isso aqui ainda, cara. Cara, ninguém... O meu era amarelinho. Era um minigame que, na verdade, ele alterava entre três imagens que você apertava o botão, né? Tinha um cenário fixo atrás. Tinha três posições que o carrinho ficava. Eu não lembro o nome dessas porras. Tipo, eu também não, era uma pintura atrás. Alguém sabe de onde era isso? Tipo, eu achava que era uma coisa absurdamente cara que minha mãe me dava. Era tipo o Game & Watch. Era tipo Game & Watch, só que era meio genericão, assim. Aham. As coisas que eu acho muito maneiras do Enduro é que você tem primeiro aquela noção de velocidade, você tem aceleração, né? Os jogos antigamente era muito de apertar botão e ia rápido e depois devagar. E como as linhas elas eram retas e tinham dobrinhas no meio da pista, não sei se vocês lembram disso. Além disso, cara, no meio da fase do nada mudava pra neve, aí do nada mudava pro sol de dia, aí mudava, ficava de noite, ficava bem escuro, mudava as cores todas também. Tinha carros infinitos que pareciam alienígenas, mas aí entra a imaginação da criança. E as linhas das bordas da rua, elas tinham dobrinhas de tempos em tempos, pra mostrar pra você o quão rápido você tava passando por causa dessas dobrinhas. Então, verdade. Eu acho que esse jogo, ele tem um aspecto meio inovador, muito interessante pra dar essa impressão de velocidade nessa época. Cara, eu acho tão bonito Enduro, tem uma cena de amanhecer. Avança pra 1 minuto e 50 aí, sério. Tá muito foda essa cena. Avança pra 1 minuto e 50. É sinistro. O Ilapso até falou que na época não era revolucionário. Eu acho isso um absurdo pra época da Atari. Eu também acho. Ou seja, que já tinha antes, pô. Não foi o primeiro que fez. Eu não lembro de outro que tinha um negócio desse. Caraca, ó, vai mudando a cor do céu, vai ficando aurora. Aurora não. Interessante, né? As técnicas que eles usavam pra simular a realidade com poucos recursos. Sim. Eu também acho bem legal. E é uma época... Chama-se imaginação. Uma coisa que eu não gostava de Enduro é que o Enduro nunca teve, assim, um objetivo, né? Não era uma corrida que você chegava, dava X voltas e terminava no final. Ah, isso. O que você pensa, cara? O Goku falou que o pai dele já zerou Enduro. É. O pai do Goku estava aí e falou que... Mas o Goku já zerou Enduro, cara. Era aquele pessoa que foge do monstro da neve no esqui, né? Isso. Mas assim, o Enduro, cara, pra quem é novo demais e nunca jogou Enduro, é feio, não sabe as regras. Enduro era um jogo de corrida em que você não tinha fim. Eram carros infinitos que você ficava o tempo todo ultrapassando e ele só acabava o jogo quando acabava o seu combustível. Então era basicamente um jogo em que você acelerava e você tinha que desviar dos carros pra ver o quão mais longe você conseguia ir com o seu combustível. Então, basicamente, se você parar pra analisar, era um jogo de desviar obstáculos. Era um jogo de fazer high score, né? Isso. Como a maioria deles, assim. Né? Não, mas... A pontuação não leva. Você pode analisar esse jogo não como corrida, mas tipo desviar obstáculos, entendeu? Como se você tivesse parado e tudo coisas caindo. Mas essas dobrinhas nas pontas é que dão... São geniais, que elas dão a impressão que você tá na pista correndo. Vários desses primeiros jogos dos anos 70 e 80 era basicamente isso. Aceleração fixa, ou então com pouca variação de aceleração, e você só tinha que desviar de obstáculo, que no caso eram os outros carros. Né? Uhum. Os primeiros eram todos assim, até alguns eram mais temáticos, eram no espaço, ou era o tijolo que você tinha que imaginar que era uma porra de um carro, etc. Mas todos eles eram assim, não tinha aceleração, não tinha nada. Pô, tem uma coisa muito... Cara, o Enduro é um jogo muito bonito pra ele, sério. Tem uma coisa que é quando fica de noite, os carros deixam de ser alienígenas e viram duas bolinhas de luz. Duas bolinhas. Como se fossem só as lanternas. Farol, E, cara, sério, muito maneiro pra época. Muito maneiro mesmo. Eu só tô achando que vai chegar o moleque que nasceu na época do PlayStation 2, sei lá, e vai ver esse vídeo vai falar: caralho, o pessoal do Bass Friends Shop tá falando que Enduro era bonito pra caralho, que bonito animal. Na época era. Não, os caras vão falar que a gente só fala de jogo antigo de novo. É verdade. Na época. Não, mas então, eu tava pensando, isso é um trabalho para o nosso Wikipedia Man Pivot, um trabalho de pesquisa pra você. Por que que o jogo chamava Enduro? Porque eu tava lembrando, Enduro não é uma modalidade de moto? Não, na verdade não, é uma modalidade de corrida, né? Até porque você tem corridas de Enduro no Gran Turismo depois e tal. É uma corrida que tem muitas voltas, né? Ela dura, às vezes, um dia inteiro, uma coisa assim, entendeu? Eu tenho uma resposta. Então, porque eu lembro daquela modalidade de moto em terrenos acidentados e... Sei lá, Enduro me vem na cabeça é isso aqui. Endurance é resistência. Que você tem que endure os piores obstáculos e ir até o final. Encarar o desafio prolongado. Tanto que tem corridas nesses jogos que são tipo 60 voltas, 120 voltas, leva 2, 3 horas. Exato, e essa. E Enduro é porque você... faz sentido, porque Enduro é você correr no seu carro em diversos ambientes, na neve de dia, no frio, na noite. Precisa de muita resistência. Seu carro não pode ser 1.0. Não pode, de nenhum. Vai fazer um Enduro com um Palio 1.0, pra você ver. Cara, eu quero ver fazer um Enduro com o meu Fiesta 1.0 a gás, inclusive, numa ladeira. O carro do Crusher é a gás também, é 1.0. A gente precisa fazer um Enduro aí, o Versus, tudo isso. Caraca aí. É gasolina. É gasolina? Beleza, a gente bota o do Ninja Inimigo na gasolina também, vai. Vamos ver se alguém conseguir chegar a 80 km por hora em menos de um minuto, é o campeão. Só de Enduro essa época, né? Essa época ela evoluiu muito da tentativa de simular os jogos de corrida nos arcades, né, Ilaps? Ou não? Daytona! Um dos primeiros jogos de corrida que teve foi o do Speed Racer, né? Que ele foi um dos... dessa época mesmo do Atari e tal, ele foi um dos primeiros a usar a detecção de colisão. Mas, Ilapso, você jogou esse Speed Racer dos anos 70? É claro que não. Eu tinha arcade isso. Eu joguei um Speed Racer que saiu anos depois. Não é Speed Racer, é Speed Race. Então, eu joguei um Speed Racer, sabe, do Go Speed Racer. Aí tudo bem. Saiu anos depois pra computador, que foi um dos jogos mais irados de corrida que eu já joguei. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou até mandar o link tá aí no post, ou não. Putz. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo, pra ver se alguém mais jogou. Eu mandei pra vocês. Lembrando que esse Speed Race não tem nada a ver com Speed Racer. Não, esse que eu vou... Esse que eu tô falando tem. Esse tem. Cadê? Aqui. Marra, go, go, go. Go, Speed Racer. Go, Speed Racer. Go. The Challenge of Racer X. Era um joguinho do Speed Racer que tinha pra computador que eu joguei num CD desses que eu comprava na banca de jornal de 100 jogos, que era tudo demo. Caraca, aí, esse era bait do milênio, cara. Mas sempre caíam. Por que eu vou gastar 90 num jogo só? Gasto 40 e 50. E a criança vai ficar entretida por um ano. Pra sempre, diversão infinita. Não, o pior é que eu me amarrava em jogar os demos, moleque. Eu joguei Sherry Wary, é tudo Sherry Wary. Sherry Wary. Como era esse Speed Race da época? Old school, sei lá. Esse Speed Race? Ah, o Speed Race. Race. Não é Speed Racer. Não, Speed Race. Speed Race é um jogo japonês, foi um dos primeiros jogos japoneses a serem comercializados nos Estados Unidos, a Midway que levou pra América. E ele tinha um controlador, né, físico, e aí você fazia a pressão nele, e ele era sensitivo à pressão. Mas era mais um desses jogos aí de scroll, ele não tinha grande inovação nesse sentido, não. É mais a parte de hardware mesmo. Tinha aquele... O input tinha sensor de pressão, né? Então, se você apertasse mais, acelerava mais ou menos. É, pô, se tu... nessa época... Essa época, né, você dependia muito da sua imaginação pra ver as coisas e ter a impressão. Não tem nada a ver. Esse não tinha nada de controle de pressão. Esse aí só tinha detecção de colisão, pô. Gente, não era Speed Racing, não? Não. Eu tô com Speed Racing na cabeça. Go Speed Racer. Go Speed Racer. Go! Eu acho que nessa época você usava muito da sua criatividade pra você poder assimilar os movimentos, assimilar todas as coisas que estavam acontecendo com aquelas coisas borradas, zoadas do Atari, né? Então, por exemplo, se você for parar pra ver Space Invaders, você pode tentar forçar o seu cérebro pra que aqueles alienígenas estão parados e que, na verdade, você tá se movendo embaixo com as torres, sei lá, whatever. E outro dia eu fiz isso e realmente dá. Então depende muito do que te falam, do que você pensa a respeito. Então, se falarem que o Enduro, se não tivesse aquelas bordinhas do lado, se falasse que Enduro é um jogo que você tá parado e tá chovendo o carro em cima de você e você tem que desviar... Vale tudo. Não, que na verdade você é um alienígena do jogo ET, que é parecido. E você tá tentando desviar dos ETs que estão chovendo, pô, é a mesma coisa. É, cara, mas é a mesma coisa da física até hoje, porra. O carro tá deslizando sobre o asfalto ou o asfalto tá deslizando e o carro tá parado? Pô, nós nunca saberemos. Eu ainda acho que quando eu saio de casa, a Terra gira, parar e a Terra gira até eu chegar no meu trabalho. É, tudo depende do ponto de vista. E você tudo depende, é relativo. Tudo depende de quão fodida é a sua psicologia, né? O seu egocentrismo, né? Ah, eu tô parado e o mundo é que tá girando. Girando em torno de mim. Eu tô arrastando o mundo e tá todo mundo se fudendo. Imagina, essa teoria do heliocentrismo, né, cara? Imagina os caras que se chamam Hélio, né, cara? O mundo realmente gira em torno deles, né? Seus heliocêntricos. Oh my god. Vamos voltar às rodas? A invenção mais antiga do homem, depois de todo. Nessa época foi pouco a pouco sendo introduzido todas essas mecânicas que nós estamos acostumados, né? Em 80, com aquele jogo Rally X, foi introduzido música, depois teve controle háptico. O que é controle háptico, Lápis? Esse é o controle de pressão. Como é que é o controle de pressão? Você pisar ele fundo na embreagem. Isso. É tipo step on the gas. É tipo o Crusher me ensinando a mexer na embreagem do carro com direção elétrica do amigo nosso. Fala, vai soltando devagar essa porra dessa embreagem aí, que senão o carro vai voar. É tipo isso, é o controle. Eu tô imaginando essa cena na minha cabeça. Não imagina não, porque a gente tava pelado, foi muito... Solta devagar, pega aqui. Solta devagar, pega aí, aqui. Isso é um bom plot de filme pornô, né? Porra. Vamos ensinar você a dirigir. Pelado. Aqui na embreagem. De calabresa. Deixa eu contar essa história aí. A gente foi, falou, quero aprender a dirigir. Eu falei, vamos lá. Aí pegamos... Nossa, carro, olha só a ênfase, quero aprender a dirigir, vamos lá. Imaginando a cena aqui, abre a porta, tá o Cruzeiro tranquilão, sentado na sala, vendo televisão. Não, o Cruz chega com a minha sunga, que ele tava sem. Abre a porta da casa no chute assim, o Lápis de sunga sem camisa. Quero aprender a dirigir. Agora. Com a sua embreagem. Aí ele foi dirigir lá, beleza, pegou, dirigiu um pouco lá, meu carro tem direção hidráulica, beleza. Aí, right. Aí a gente foi dirigir o carro de um amigo nosso, que tem direção elétrica. Mas peraí, rapidinho. Ele foi aprender a dirigir pela primeira vez na vida ou aprender a dirigir um carro específico? Primeira o seu vez carro. Primeira vez. Aí isso a gente não pode revelar. Subentendido. Aí a gente pegou o carro com direção elétrica e falou, pô, toma cuidado que esse é diferente da direção hidráulica, né? Se você só encostar, ele vai virar. Foi engraçado que ele pegou o carro e ele achou estranho mesmo. Ele deu uma. Ele encostou e falou, caralho, o bagulho gira mesmo. Eu encostei o pé, brother. Parada telecinésia, tá ligado? Foi em 1985 com Hang On que isso tudo culminou no tão famoso e adorado por nós arcades de corrida, com aquela motinha que você ia de um lado, caía de um lado, isso era irado. HGK Solid, quando você ia no fliperama com a mamãe, quando você era pequeno, e você falava, quero jogar na motoca, tu sentia o badass motherfucker, né? Só faltava levar uma jaqueta de couro. E uma corrente pra arrastar. Pô, você lembra que no Rio de Janeiro, quando tinha aquele Gameworks, lá na Barra da Tijuca, e que tinha um arcade de corrida, que era um... mais old que o Gameworks. Não, mas no Gameworks tinha alguns arcades de corrida bem interessantes. Tinha um que eram 12 carros de corrida, Fórmula 1, em que você apostava corrida com todo mundo ao mesmo tempo. Eram as 12 pessoas jogando ali com a narradora gostosa falando, é isso aí, o Bernardo Machado está em primeiro lugar. Pera aí, o Gameworks fechou, cara? Long time, brother. Agora é uma Renner. Porra, Cruxira aí. Foi lá que o maluco foi dar o chute e chutou a base e quebrou. Porra, o cara. Foi lá? Foi lá, foi nessa Gameworks aí. Porra, bons tempos, hein, cara. Aí, porra. É um amigo nosso, uma vez a gente tava lá na Gameworks, aí tinha aquelas máquinas de dar chute. Aí o cara falou, não, porra, eu luto taekwondo, olha a minha base de MMA. Eu vou mostrar pra vocês como é que chuta. Porra, o negócio é 2 metros de altura pra você poder chutar. Ele chutou a base de metal e quebrou o pé, cara. Aí processou o negócio? Porra, os Estados Unidos podia, né, cara? Cara, e a gente tava filmando. O orgulho todo. Ai. É. E a gente tava filmando. E assim, quando eu tava filmando até, quando ele fez isso, cara, a gente soltou a câmera no chão, que a gente não aguentava de tanto rir. A gente rolou no chão. É, e o Black rolando de dor e vocês rolando de rir. Tipo isso, cara. Pagou de gostoso e ficou de babaca. Mas é feliz, cara. Eu lembro que na Game Works também tinha um jogo de corrida muito irado, que era corrida de bicicleta. Que você tinha que pedalar na parada. Era tipo de bicicleta. Ah, eu lembro dessa suar, máquina. Cara, eu não gostava. É. Eu era um gordo muito escroto, cara. Eu odiava suar, cara. Ainda pagava, ficar suando, deu um retardado. Vai pra academia, né? Agora o Itaú faz isso aqui no Rio de Janeiro também. Tem um monte de bicicleta na rua, tu vai, pega e aposta a corrida com quem tu quiser. Tá tendo até racha de bicicleta já. Pô, mas todo mundo sabe que racha tem que começar com... É. Então você tem que parar sua bicicleta do lado do outro e um olhar pra cara do outro e fazer o som com a boca. E puxar o freio da bicicleta. Nos anos 90 é que a porra começou a ficar séria. Bebs, você jogou Top Gear no Super Nintendo? Óbvio. Pelo amor de Deus. Me fala o que você achou de tão surreal nesse jogo nessa época. Cara, Top Gear já começa pela música. Que é aquele tipo de música que eu chamo de música de possessão. Porque a música te possui. Quando ela começa a tocar, o seu corpo dá uma tremida assim, aí você entra em estado de alerta, aí o negócio vai te possuindo e você entra no ritmo ragatanga da música e você joga vidradão, né? E é uma forrozão. Aí você fica doidão lá jogando. Eu vou te falar, Bebs, quando eu comprei o meu carro, eu fiquei alguns dias sem rádio no carro, né? Aí depois eu comprei o rádio. Quando eu comprei o rádio, eu peguei meu óculos escuro, estava saindo do fundão, no pôr do sol, botei o óculos, dei play na música do Top Gear e foi fuck yeah. Mandou bem pra caralho. Não, é muito boa essa música. E aí, então, o jogo já te proporcionava essa imersão de cara quando a música começava a tocar. E eu me impressionei, assim como você com o Enduro, eu me impressionei com os gráficos e esse negócio de mudar o cenário. Aí você tá jogando, começa de dia, daqui a pouco tá no fim da tarde, daqui a pouco tá à noite, você joga na neve. Eu achava isso o máximo. E eu sempre jogava com um carrinho roxo, porque era mais bonito. Roxo? Sim. Caraca, Top Gear, um roxo. Jogo do carro branco, cara. Não, o roxo. Eu jogava com roxo, o que era branco era o... Menina, né? Você é menina. Menininha, lógico, menininha. Não sabe de nada. Nunca deve ter zerado, então. Não, vou te falar que nessa época que tá todo mundo jogando... Tá vendo? Porque o carro branco tinha melhor essência de combustível. Entendeu? Aí eu com 5 anos de idade pra pensar isso. Não, eu vou pegar o carro branco porque ele tem melhor eficiência de combustível. Porque é mais fácil jogar. Não tinha olha que só. É corrida que você nem abastecia, fazia direto. Ah, olha só, eu sei que a senhorita usou no sentido figurado, mas a senhorita com 5 anos de idade, ainda faltavam 3 anos pro Top Gear ser lançado. É. A senhorita já tinha 8 anos, pelo menos. Já devia saber calcular. Não, mas eu vou te falar que quando nessa época eu jogava um jogo. Nessa época, hoje em dia é até legalzinho, mas nessa época, quando eu jogava um jogo de corrida e eu tinha que começar a trocar as peças do carro, trocar, tipo, a válvula de não sei o quê, que dava mais volante na hora da curva, caralho, porra! Eu quero escolher o carro. Às vezes eu escolhi o carro nem pelo carro, mas pela foto do piloto. Caralho, mano. Pela foto do piloto. O piloto era tipo um cara mó cool, de óculos escuros. O que é? Racing, cara. Mas isso era o que eu achava mais irado no Top Gear. Eu podia mudar peças do motor, colocar nitro. É uma coisa que não tinha aqui, eu, pelo menos. Não sei se o Top Gear foi o primeiro até isso, mas eu nunca tinha visto. Então, ele trouxe uma coisa a mais, assim, pra eu fazer, além de correr normalmente. E logo depois, né, alguns anos depois, veio o Gran Turismo que evoluiu isso níveis acima, cara. Não, ó, mas eu vou te falar, por que eu digo isso? Tinha um jogo, antes de Top Gear, que eu jogava no Master System, que eu me amarrava muito, que era o OutRun. Vocês todos lembram do OutRun? Sim. OutRun, você tinha um carro conversível vermelho, like a boss, fosse que é, com uma mulher loura gostosa do teu lado, moleque. Tudo isso em magníficos gráficos 8-bit no cartucho de 3 mega. 3 mega, brother? 3 mega? 3 mega? Era 2 esse, sei lá, talvez. Esse, não sei. Cara, 3 mega era só Sonic and Chaos, tá ligado? É, tipo isso. O OutRun, cara, te dava a impressão de você ser um motherfucker I'm in Miami, bitch. Pois é, essa sensação que era legal. Eu sempre pensava nisso, eu escolhia o carro mais bonito. Olha, as duas coisas que eu levava em consideração. O carro mais bonito ou que tinha a impressão de ser mais foda. E se ele tinha turbo. Se tinha turbo, acabou. Não, turbo era o mais fácil. Pira no tunado, né, cara? As, relógio, cara. A Bebe já pirou as rodas. As minas piram no drift. No foguinho. Maria Gasolina. Foguinho. Chega, vou chegar lá em Brasília com o meu Kai acelerado na frente da casa da Bebs. Olha só, vocês. A Maria Gasolina do caramba. Eu não gostava do carro, do cara que tinha carro. Eu gostava de eu ter o meu carro foda. Ainda bem, porque se eu chegasse lá na casa dela, apertasse, vrr, ele ia entrar no gás e ia morrer na hora, porque ele tá frio. Vamos falar de jogo de corrida no PC, não? Hã? Pô, jogo de corrida no PC, o Speed Racer que eu joguei, que era iradíssimo. E o Test Drive, cara? E o Test Drive? Test Drive, era muito bom. Eu tinha aqueles disquetão, sabe? Aquele que era o avô, o pai do disquetinho. Aham, porra. Muitas das crianças que eu escutou esse programa não devem nem saber do que se trata. Então, rodava no XT monocromático. Pá, estado da arte. Era de fósforo. É, não, aí tinha o esverdeado e depois lançaram o que era assim, que era mais elegante. Porra, claro, né? Mas aí eu joguei muito Test Drive no XTzão, cara. É, irado. Não, era foda, porque o jogo que você batia, quebrava o vidrinho, tinha a polícia. Eles tinham várias coisas de complexidade maneiro. Acho que, assim, quem gosta realmente de jogo de corrida e simulação, não tem como, não tem que falar de PC, cara, porque lá é que, onde a coisa acontece. Eu posso adiantar um pouco o assunto? Não, cara, tem que falar de um ano em particular que saíram os quatro melhores jogos de corrida de todos os tempos. Foi num ano só. 94? 92. Saiu o Fórmula 1 GP, aquele do Ayrton Senna, Top Ayrton Gear, Senna. Virtua Racing e o Super Mario Kart num ano só. Mas eu vou falar, um jogo pra mim que marcou a época foi o de 96, o Grand Prix 2, o GP2. Cara, GP2 também pra mim. Esse jogo, ele quebrou muitas barreiras. Ele tinha mapeamento 3D, tinha... O 3D do jogo era legal, sabe? Mesmo pra aquela época que não tinha placa aceleradora. Era muito técnico o jogo, a sensação de velocidade era muito boa. O campeonato era exatamente o que tava rolando na TV, sabe? Tinha o pit stop perfeito. Cara, era alucinante. Só não tinha uma coisa, né? O quê? O Ayrton Senna. Exatamente. É, em 96 não rolava. Nos Estados Unidos, esses jogos de Fórmula 1, eles também não saíam como Fórmula 1. Eles tinham que mudar o nome por causa da FIA. E aí eles trocavam o nome dos pilotos das equipes também. Aí o Senna virava Carlos Sanchez. Mas eu acho que o GP2 foi o primeiro que teve licenciamento. Porque tinha o nome das equipes, tinha várias coisas. Tinha o Barrichello, por exemplo. É, esse não, esse de... O Fórmula 1 GP da do Super Nintendo também já tinha. É que nos Estados Unidos ele saía zoado, né? A versão europeia só é bonitinha. O americano não gosta de Fórmula 1, né? Ai, o circuito não é oval, qual é a graça disso? Eles gostam de Indy, de race. Gosto do cu mesmo. Mas aí, joguei muito tempo Grand Prix 2, cara. Era muito maneiro. Ainda mais que era uma época que Fórmula 1 tava mega alta, né? E você tinha... Cara, eu acho que se bobear tinha o Ayrton Senna na capa do jogo. Não, não tinha não, tinha não. Porque o Ayrton Senna tinha morrido e aí ele não entrou no jogo. Entendi. Assim, os principais, assim, pra quem jogou, tinha o Damon Hill, David Coulter, Ukio Katayama, Mark Blundell, Michael Schumacher, Josh Schumacher Bessnapp. Foi campeão nesse ano, 96. É, é pela Benetton Ford. Tinha o carro da Benetton, sacou? Aquele irado. Aquele verde, aí, roxo, sei lá, meio estranho. Não, o carro da Benetton era muito irado. Tinha o Bico de Tubarão, era um dos primeiros. É. E, muito maneiro. Tinha o Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Alessandro Zanardi, Ed Irvine. Pô, a promessa Barrichello, né, cara? Pô, Barrichello. Barrichello que agora... A promessa. Tá, era o Robinho da época. Você pode estar falando que esses GP2 era foda, mas não tem como você desbancar o... Rock'n'Roll Racing, moleque. Rock'n'Roll Racing foi o primeiro jogo que o nego falava, caralho, rock'n'roll, foda-se racing. É, era bem isso pra mim mesmo, porque como corrida eu pouco me importava, né? Então, vale dar o cu. Então, não, mas o Rock'n'Roll Racing, o problema dele pro povão é que o nego é burro e não sabia fazer curva. O cérebro do retardado processava que a perspectiva era modificada, então você era fazer curva pra direita. Não era. É isométrico. Ah, não sei é pra onde faz a curva, pra direita, porra. É horrível nada, pô. É diferente. Quase sensorial. Não, quase sensório motor aí do Piaget resolve, já 7 anos de idade. Aí, porra, com isso. Pivoto praticamente é um psicólogo, hein? Porra, eu sou um epistemólogo nessa porra. Vai, fala, porque eu sou mestre. Não, eu falei que isso era só semana passada, parei com isso. Já. É, toma aí, tá? Fica na moral aí, Brasil. Oi. Rock'n'Roll Racing me lembra um outro jogo muito foda. Sempre que eu lembro Rock'n'Roll Racing, eu lembro de Biker Mice from Mars. Oh, nossa senhora! Eu adorava o desenho e o jogo era foda demais. A pergunta é, o jogo era foda demais? demais, ou o desenho era foda demais e qualquer merda que cagasse dentro de uma caixa. Não, o jogo era bom pra caramba. Pô, na verdade, eu não gostava nem do jogo nem do desenho, cara. Só gostava dos bonecos. Os bonecos eram maneiros, eu tenho ainda. Não, pra começar, que tem esse negócio, né? Os pilotos eram irados, eram motoqueiros mutantes, ratos colados de inferno. De Marte. De Marte. Ah, cara, acho que esse negócio de motoqueiro e motociclista é só em São Paulo, brother. Porque aqui no Rio ninguém. Não. Na propaganda de moto aí tá tendo isso agora. De São Paulo. O cara da Globo vem. Não, é aqui no Rio. O cara da Globo vem e fala: ah, não, porque os motoqueiros lá, não sei o quê. Motociclista, porra, não sei o quê. Aí, ah, cara, é, porra, motoqueiro. Motoqueiro é tão mais irado, cara. Cara, exato, falou motoqueiro, Harley, eu penso Davidson. Bandana, Harley Davidson, jaqueta de couro, Spike, cara, na hora. Ciclista, eu lembro de moto, ou então. Os caras que andam de moto, quando falam motoqueiro, eles acham de pizza, cara. Não, motociclista. É, isso que eu ia falar, ou entregador de pizza. Motociclista, eu penso na hora, aquele maluco em cima daquela motoca. Isso aí se chama adolescente com onda bicho. Cara, motociclista, eu penso naqueles que correm com as supermotos lá no Japão. Não, motociclista pra mim é um ciclista com um pequeno motor na bicicleta, sabe qual é? Exato. Melhorada, sabe? Fazendo motor de ciclista. Por volta dessa mesma época, teve o melhor fliperama de corrida de todos os tempos. Ainda é. E quem falar que não é, vai tomar no cu, que é Cruising USA. Puta, não, é Daytona USA. É Daytona, né, mano? Pelo amor de Deus. Não, Cruising USA, vai tomar no cu. Cruising USA era irado. Ih, vai dar briga. Daytona era... Não, Daytona, cara. Daytona era coisa de pro player. Daytona era maneiro pra caralho. Peraí, Daytona é o quê? Era coisa de quê? Era coisa de pro player. De pro player? Então você é um amador. Era, mas sério. Porra, não sabe fazer um drift na porra do Daytona. O que tá falando? Acelera freio. Ele acabou de falar que Daytona é coisa de pro player. Então pronto, porra. Não. Tomei de graça. Tomou de graça. Eu acho que o Cruise não é safe. Era mongol, mas era arcade. Cruise não é safe. Aí sim, então beleza. Então tu é maneiro. Então Cruise não é safe. Era mongol mesmo, mas ele marcou. Tipo, eu acho que marcou muito. Porque. E depois. Ah, porque é porque tu sempre sonhou em ser motorista de um ônibus de escola. Só por isso que te marcou. Nossa. Não, mas era maneiro também. Não, era bacana pra caramba. O Daytona, ele. Sei lá. O Daytona, ele era muito bom, mas acho que não marcou tanto pra mim. Assim, por que o Daytona te marcou tanto, Pilato? Porque foi o que eu achou gay. Cara, é assim. O legal dele era o multiplayer, né? Uhum. Isso era o diferencial dele em qualquer outro jogo de arcade de corrida, era o multiplayer. Porque quando você ia nos fliperamas, pelo menos aqui em São Paulo, você não tinha um Daytona, você tinha oito. Era sempre oito. Então a gente juntava uma galera pra jogar as oito pessoas de uma vez, fazia fila, porque depois que terminava oito, tinha que sair os oito pra entrar mais oito, entendeu? Então a gente... Aqui na rua tem ainda, mas o da rua aqui tem, acho que tem dois cabelos. A gente ia pra um fliperama que a gente era na Liberdade, que a gente só encontrava esses oito lá na Liberdade já. E aí a gente jogava, levava uma galera e ia jogar lá. E lá tinha jogadores pró. Tinha um molequinho lá de 8 anos de idade, que ele ganhava de todo mundo lá, cara. Você tá lá ainda, acho, cara. Se não tem 8, tem pelo menos 4 ainda. Tá lá ainda. Essa última vez que eu fui aí, tava lá nessa porra aí. Caraca, eu pensei que lá precisa falar que o molequinho de 8 anos de idade já tava. O moleque de 8 anos também. Se demora, ele tá lá ainda. Deve estar com uns 20 já, mas deve estar lá ainda. Ó, tiozão lá. Ô, porra, quando eu tinha 8 anos, eu era tipo foda isso aqui, hein, cara. Ô, porra, todo mundo me respeitava aqui. Ele gerava uma... Que isso? É o LK6 que tá. Ele gerava uma competitividade animal, porque não era só você jogar um multiplayer lá com uma galera, era pra ver quem conseguia fazer o menor tempo naquela pista em específico, né? Então a disputa era ferrenha. Tinha um recorde que era gravado na máquina, né? Era serious business. Mas o Cruising USA, ele tinha multiplayer, mas era um multiplayer muito fraco, que eram dois carros só. Eu nunca vi um Cruising USA com mais. Cruising World também, era no máximo dois. O que eu acho... Ah, o Cruising World era, né, na moral, né? Pô, eu achava maneiro o Cruising World. Na moral. E eu acho, assim, que o Daytona USA eu via muito nos fliperamas. Mas hoje, até hoje, eu vejo o Cruising USA em botequim. Até hoje. Ela é mais clássica, assim. Acho que o aluguel dessa máquina era mais barato. Foi isso. Não, e quem lembra, tem um detalhe legal do Cruising USA, é que ele foi lançado antes do Nintendo 64. E ele já tinha sido planejado como um jogo pro Nintendo 64. Numa época que o Nintendo 64 ainda não se chamava Nintendo 64. Era Dolphin, né? Ultra, né? Era Ultra 64. E aparecia uma logomarca desse Ultra 64 e todo mundo ficava especulando se esse ia ser de fato um novo videogame ou não, e acabou que virou o N64, todo mundo conhece. Foi, né? Foi. Chegou até aí pro fliperama, olha que coisa doida. Chegou aí pro fliperama com outro nome e tudo mais, e no final eles mudaram. Tinha aquele usão lá gigante, né? Parecia esse Bruce Universidade Americana. Eu não sei se alguém jogou isso aí, é bem raro, eu encontrei só em um lugar em São Paulo, que é simulador do Need for Speed, né? Need for Speed com carros de corrida mesmo, bem grande assim, sabe? Pô, mas isso tá vida. Já vi. Tinha dois, eram sempre em dois, né? Então você jogava com uma outra pessoa junto com você, mas você jogava uma corrida só e acabava, né? Mas era legal que era um carro diferente e tal. Aí você escolhia um dos carros do Need for... Era o Need for Speed Underground 1 até. Ah, tá. E aí você joga... Falando em Need for Speed, cara, assim, um dos primeiros jogos do PlayStation, na primeira safra, assim, foi Need for Speed, né? Falaremos sobre isso, já já. Ah, ok. Calando! Falou esse negócio de jogos raros, de arcade. Tem um arcade muito irado, acho que hoje em dia nem tem mais, no Bar Shopping do que é o Hot Zone que tem lá, que tinha um arcade muito irado de F-Zero GTX, que era o F-Zero boladão da época que eu fui lá. Isso faz muito tempo que eu fui, né? Mas era um arcade que tinha tipo 4 arcades paralelos em que você podia jogar F-Zero num arcade simulador mesmo, com a parada quase fechada, com caixa de som lateral em você, entendeu? Com a tela grande fechando. Então era muito louco, brother, você sai de lá quase epiléptico. Muito irado. Eu queria ter visto mais desse. Arcade de corrida é uma coisa muito maneira. Cara, é que assim, na época que eu comecei a jogar esse tipo de jogo, eu tinha o quê? Entre 10 e 14 anos. Eu não dirigia, eu não sabia o que era dirigir. Então você chega lá e entrar no carro que você tem um volante, um acelerador e um freio, você se empolgava horrores, né? Não importa se o jogo era bom ou se o jogo era ruim. Você estava dentro de um carro dirigindo. É a mesma sensação de quando você dirigia aquela motoca lá no... Isso. Não, a motoca ainda era mais errada porque você deitava a motoca pra fazer a curva, né, velho? Jogava o corpo pro lado, caía no chão. Eu me empolgava mais com os de moto, porque, na verdade, eu prefiro moto do que carro. Olha. Eu gosto mais de moto, olha, até hoje. A Bebs é daquelas que... pessoa que desce em jaqueta de couro, calça e capacete, você, quem é? Aí tira o capacete, aqueles cabelos desvoaçantes. Comercial de L'Oréal. Exatamente. É, peruca roxa. Ela é daquelas que inclina a moto pra frente pra beber a gasolina até a última gota. Assim, sabe? Já viu aqueles caras aqui? Ah, não, a gasolina tá acabando. Mas eu tenho um problema. Eu não posso ter as motos que eu gosto porque eu sou baixinha. E aí eu não dou pé. Não é por isso, não. É porque você não tem dinheiro e porque você não tem carteira. Também, mas isso a gente abafa, entendeu? Pô, dinheiro. Não, mas falando sério, se eu tivesse grana e desse pezinho, eu gostaria de ter aquelas motocas japonesas irada que tá Ninja. Mas a Ninja é pensada no japonês, saco? É tipo, você vai dar, cara. É verdade, japonês é pequenininho. É verdade. A Ninja é baixinha, o problema é só as motos de cross, que são bem mais altas. Ou então você pode pegar uma Harley Davidson, qualquer um senta naquele troço, né? Ah, mas eu não sou muito fã, eu acho linda, mas eu não sou muito fã dessas Harleys meio baixinhas, assim, que tem o guidão alto e tal. Mais nessa época dos arcades, indo mais pros consoles mesmo, na época do PlayStation, eu lembro muito de Gran Turismo. Gran Turismo, ainda mais com a música do Cardigans tocando na abertura. Foi um dos jogos mais... Ah, essa música é muito legal! No 2. Sim. Tem o Cardigans e aquela... Tem essas duas aí. Tem várias músicas famosas. Tem Rob Zombie, cara, no Gran Turismo. Eu acho que Gran Turismo... foi a série mais marcante de corrida nessa época dos 32-bits. Não só pelos gráficos, porque nessa época, eu acho que a época de 32-bits foi a época da revolução gráfica, né? Era, do nada ficou all about graphics, as pessoas ficavam super impressionadas, meu Deus, que gráficos, nicho! Aí Gran Turismo veio assim, tinha aquela CG foda pra época da abertura e depois disso você entrava no jogo, o jogo não era mal feito, você tinha a simulação até legal, mas tipo, acho que o grande lance do Gran Turismo eram os gráficos na época, eram absurdos. E tinha uma coisa que eu gostava muito, que você podia, no meio da corrida, tirar o CD do jogo e botar um CD de música. É, isso era bacana. Acaba a trilha. Só que aí depois, quando acabava a corrida, ele ficava meio... Cara, você podia fazer isso com quase todos os jogos de PlayStation, você sabe, né? Não, cara, eu tentei com vários, não funcionava direito, dava pau toda hora. Se for um jogo que, por exemplo, o Ninja Eleven, ele carrega toda a informação ali que ele precisa, depois você vai e troca o CD e foda-se. Não precisa de mais do CD, não. Depois que ele precisar carregar de novo, você troca de volta. Ele tocar, ele dá play na música, se você botar? Dá. Mas o que mais me atraiu no Gran Turismo é primeiro foi o esquema de você tirar a licença, né? Você não podia simplesmente sair. Eu achava muito legal isso. Era maneiro. Isso era muito bacana, cara, porque você tirava a licença lá, a licença C, D, nem lembro como é que era, e você tinha acesso a tais corridas. Pra você ter acesso às corridas mais avançadas, você tinha que subir o seu nível da licença. Já era uma evolução pra forma que você estava acostumado a jogar esses tipos de jogo. Porra, meu pai uma vez entrou no quarto, me viu jogando, tirando uma licença. Eu falei, pai, consegui licença nova pro carro. Ele, porra, maneiro aí, filho, daqui a pouco você vai conseguir licença de caminhoneiro, hein? Será que dá pra de caminhoneiro no jogo? Tipo isso. Aí eu falei, que foda, daqui a pouco eu vou conseguir a licença de caminhoneiro e vou correr com caminhão. E vou poder usar drogas para ficar acordado e comer prostitutas menores de idade na estrada. Yeah! Você não tá entendendo, foi uma decepção sinistra o jogo não ter caminhão. E a outra diferença é a evolução que teve na modificação de carro. Isso pra mim foi uma das coisas que mais me atraiu no jogo, porque você não era igual no Top Gear, que você mudava uma coisinha ou outra. Esse não, você mudava tudo. Mas você lembra que o GT2, ele tinha dois CDs? Um CD era do foda-se, bota e joga, e o outro CD era o CD de carreira, de evolução, de coisa assim? Lembra, é que eu joguei muito mais o 1, eu acho, hein? Entendi. Eu acho que o que eu joguei mais foi o 2 também, que aí você tinha uma série de provas pra tirar cada licença, né? Isso. Eu gostava mais de fazer essas provas do que de correr, engraçado. Tinha uma que você tinha que acelerar e frear exatamente em cima da faixa, né? O lance de ter dois CDs, eu acho que veio muito das críticas que fizeram o jogo pela questão da simulação, das carteiras, que, assim, tem gente que gosta de pegar e jogar direto, sabe? Tem gente que gosta de, quero disputar uma corrida, não sei o que, não quero juntar a minha garagem, não sei o que, quero experimentar o jogo direto. Então o modo arcade, ele é nesse aspecto. E eu acho também que a direção no modo arcade, eu acho que é um pouco diferente, eu acho que é mais simples. Ela é mais simples. O carro derrapa menos, é mais fácil de pilotar. Então quando você tem aquele teu amiguinho chato na sua casa, você joga o modo arcade com ele, não precisa ficar mexendo na sua garagem. Eu acho isso legal, porque uma das maiores críticas que tem é do jogo ser meio demorado, né? A evolução do jogo é devagar. Tem gente que não gosta desse lance de tirar carteira e tal. Eu, particularmente, não acho uma mecânica tão bacana. Mas pra época, pensa assim, hoje em dia, é até interessante. Coisa novidade, pô. Mas olha só, olha que interessante. Hoje em dia, você pode até ter algum jogo em que você carrega, você vai investe no seu carro, melhora o seu carro, deixa ele tunado, aí depois você leva ele pra casa de um amigo seu ou joga contra ele na internet, contra o carro tunado dele. E isso é, tipo, maneiro, o esforço que os dois tiveram, o carro irado. Naquela época, você não tinha como no máximo no memory card ter outro, levava pra casa do seu amigo o carro, assim, mas não funcionava de... Então, não tinha muita graça você usar o seu carro tunado contra o seu amigo que chegou pegando um carro bunda, um Palio, pra você correr. Depende, se você fosse sacana, tinha graça sim. Foi isso. Eu achava legal. Dois. É super time que você monta no FIFA, então o amiguinho joga lá e tipo... É o Messi, o time e o Pelé. Dia que saiu o Gran Turismo 2, rolou um GTA lá na rua que eu morava. Teve três caras mexeram com a mulher de um outro cara lá, só que o outro cara lá era ex-policial. Aí ele perseguiu eles de carro, aí eles pararam os carros na minha rua. Tocando o carro. Aí os caras do carro da frente que mexeram com a mulher do cara estavam tentando sair do carro, aí ele saiu do carro de trás, pegou... Um, dois, três. Um morreu no carro, um morreu na rua e outro morreu no hospital. Essa é a minha história. Que triste. No dia do lançamento do Gran Turismo 2, lá na rua que eu morava, rolou um GTA. E eu jogando no Gran Turismo 2, por isso que eu lembro disso. Caralho. Bacana. Que deprê. Valeu. Deprê nada, cara. Destruiu o clima do podcast. Nego se amarra aí. Porra, nunca viu gente morta, não, cara? Tem que parar no Rio de vez em quando. Já vi, mas. Porra, tem que parar no Rio. Só na fixa. As músicas. Tinha Moby, tinha Rob Zombie, Garbage, Cardigans, Foo Fighters, Crystal Method. Crystal Method, adoro. The Moby. Cara, The Moby não é grande coisa, né, cara? Se tu for aluno da PUC, se tu for aluno da PUC e fizer um filme aí na tua matéria de cinema, tu pode botar música no Moby também, que ele não liga. The Moby nem é grande coisa, velho, hoje em dia. Pô, sério, pessoal não gosta de Moby, não? Não, tu falou que ninguém gosta, não. Tu falou assim, que você pode pegar a música dele e usar à vontade. É o que mais tem a música dele livre pra uso aí. Não tem nem mérito. Essa é, acho que. Em 97, sim. Nessa época tinha o Need for Speed, que hoje em dia é a série mais famosa, de mais sucesso, mas na época eu acho que ainda perdia pro Gran Turismo, tá errado? Na época sim, mas perdia, hoje é que mais né? Mas é porque eram jogos. É importante falar que eram jogos diferentes, né? O Gran Turismo era ele era mais voltado pra simulação, e o Need for Speed era a putaria, né? Você fazia o que você quisesse naquela porra lá, e aí nessa época também saiu o Need for Speed Hot Pursuit, que trouxe uma outra coisa, que era a polícia atrás de você, que aí é inovador. Na verdade foi essa versão que mais fez sucesso na época do PlayStation, né? É. O Gran Turismo até hoje, em 15 anos, tem 5 jogos, né? O Need for Speed é um por ano, quase. Deve ter uns 10, 12 jogos aí. E quais são os elementos de tanto sucesso do Need for Speed? O que torna ele tão característico? Ele falou já putaria. Não, mas o que é essa putaria? Sei lá, ele vai... Muita putaria. Eu acho que o Need for Speed, ele é uma série que evoluiu muito, né? Não dá pra falar que ele tem um traço que se manteve. Entendi. No início, ele tinha uma questão de fidelidade dos carros, numa época pré-Gran Turismo, digamos assim, aquele Alpine Race e tal. Cara, o tempo de loading do Need for Speed 1 no PlayStation era algo obsceno. Não dava pra jogar. Demorava demais. Você tinha obrigado a ganhar. Era tão obsceno que dava pra você fazer... Era tão obsceno o tempo que dava pra você fazer uma obscenidade e voltar, né? Tava dando load ainda. Cara, e pensa que naquela época você podia ter um PlayStation desbloqueado com um canhão de luz ruim que demorava o dobro do loading já. Nossa! Caraca. Mas hoje, o sucesso do Need for Speed hoje não é nem porque, assim, tem muitos jogos ruins, né? Todo ano sai um jogo novo. Tem ano que sai 2 jogos do Need for Speed de uma vez. E em toda a história dele, ele tem muitos jogos ruins. Só que a EA fez dele uma franquia, né? Então, ela hoje tem jogo de putaria, que eu chamo de jogo de putaria porque você pode fazer o que você quiser no jogo. E jogo de simulação, que é o Shift, né? Hoje é uma franquia separada. Não. Jogo de putaria, jogo que eu posso fazer o que quiser é GTA. O que eu posso fazer o que quiser em Need for Speed? Eu tô falando que você pode fazer o que quiser, que assim, eu não preciso me preocupar em fazer uma curva certinho ou em soltar ou em ter que frear numa curva. Entendi. Eu posso acelerar, fazer a curva acelerando, bater, estourar meu carro e não vai fazer diferença nenhuma pro jogo. Entendi. Falando nisso, não é uma coisa escrota quando o jogo de corrida faz assim, você capota pra fora, bate o carro, não sei o que, aí do nada você some e aparece na pista de novo. Então, é forçado, mas aí depende do que você quer jogar. No Burnout, por exemplo, o seu objetivo é destruir os carros alheios, né? Então faz sentido quando você arrebenta o seu, você dá respawn lá no meio da pista. Agora também tem o outro lado também, que é o Gran Turismo, né? Que o carro, não importa o quanto você bata, o carro vai ser inteiro. Você não vai poder destruir aquilo que deu tanto trabalho pro designer lá criar. Isso então, isso entra num detalhe muito interessante que eu acho pra esse jogo de corrida, é como eles fazerem você estar estimulado a correr até o final, né? Imagina um jogo de corrida que você tá jogando com seu amigo, aí tem 5 voltas o jogo, a corrida. E o seu amigo bateu 4 vezes já, e o jogo é realista, o carro já tá todo fodido, você não tá conseguindo correr direito, tá saindo fumaça, e você tá ficando pra trás, pra trás, pra trás, seu amigo já te fez 2 vezes retardatário. Você fala, foda-se essa merda, não quero nem completar essas 5 voltas, né? Da start, restart game, você ganhou. Agora, eu acho como os jogos têm uma tática, às vezes, sujas de fazer você nunca desistir, deixar equilibrado. Tipo, quem tá atrás corre mais, saca? Isso eu acho uma coisa meio estranha, que demora um pouco pra acostumar. Ou então, tipo, Super Mario Kart, você tá atrás, você pega os itens mais bolados. Além de correr mais, você pega os melhores itens. O que vocês acham sobre essa prática? Na verdade, eu acho escroto, né? Porque não tem nada a ver. Você tá em último é porque você é ruim. Então você não tem que ganhar vantagem nenhuma. O carro não deveria correr mais. Mario Kart me irrita um pouco com isso, mas Mario Kart, eu nem... Mario Kart é corrida, é Brinks, né? Isso não acontece, eu não vejo, pelo menos hoje em dia, isso acontecendo num jogo do tipo Gran Turismo, ou até no Need for Speed, eu já não vejo isso mais acontecendo, né? Acontece, cara, quem tá, tipo, em último lugar, ganha uma velocidade maior. Eu entendo quando alguns jogos fazem você tá bem colado atrás do cara, e você ser mais rápido, porque isso é real. Isso é verdade. Você pega o vácuo não, mas você pega, tipo, o deslocamento de ar do carro, você ganha uma velocidade maior ali, porque você tem menos resistência do ar. Então você consegue ficar atrás do cara, ganhar uma aceleração maior e fazer ultrapassagem. Mas eu acho que isso até é uma tática das desenvolvedoras pra fazer o cara não abandonar o jogo. Exatamente. Porque no começo ele vai ser ruim. Sim. O cara que nunca jogou um jogo de corrida, ele vai ser ruim, ele vai ficar em último. Não tem como. Depois, com o tempo, ele vai se acostumar, vai aprender a jogar e aí vai se tornar mais divertido. Só que isso foi uma coisa que, assim, ó, o Need for Speed, a série Need for Speed, por exemplo. No PlayStation 1, ela seguia um tipo de... um estilo, né? Ela tinha carros diferentes, tinha Porsche, tinha Ferrari, tinha esse tipo de coisa que não tinha no Gran Turismo. Quando partiu pro PlayStation 2 e até pro PC, principalmente no PC, que foi onde nasceu a série Underground do Need for Speed, né? Que teve um subtítulo que teve Underground 2, e aí teve as outras séries, o objetivo do jogo mudou. Na verdade, agora você era de corridas underground, né? Corridas clandestinas. Uhum. Então você, além de tunar o carro, pegando até na onda do Gran Turismo, você tunava o carro, você mudava tudo do carro, pintava o carro, colocava adesivo, fazia, ele ia até muito mais além do que o Gran Turismo foi na época. Você agora tinha todo um mundo pra ser explorado, pra você participar das corridas clandestinas, pra ver quem era o melhor e você ficar em primeiro. Isso veio no Need for Speed Underground 1. O Underground 2 eu julgo como o mais importante da série, porque ele é praticamente um sandbox de jogo de corrida, porque você tem um mundo gigante lá, e você tá andando no meio do mundo, né, da cidade, e você encontra desafios pra ser feito durante todo o jogo, né. Então, e assim, tem horas, dá pra você jogar 40 horas daquele jogo, se não terminar ele. Então, ele é maior em importância do Need for Speed. Depois do Underground 2, teve o Most Wanted, que foi meu jogo favorito até do Need for Speed, porque ele tentou colocar uma coisa nos jogos de corrida que até agora não tinha, que era a tentativa de fazer uma história por trás, né? Porque jogo de corrida é você pegar o carro e correr, né? Então ele tem uma história por trás, que é uma história simples, mas que cativou muita gente. Me cativou, e eu conheço muita gente que julga como ser o melhor jogo, porque você perdeu o seu carro principal lá, que era o sua BMW, e pra você recuperar ela, você tem que se ficar em primeiro numa coisa que o jogo chama de Blacklist, que tem os 10 melhores corredores do mundo underground, do mundo clandestino lá. E você tem que, a cada 3, 4 corridas, você enfrenta um, e você pega a posição dele até você chegar no primeiro, porque o primeiro agora tá com o seu carro, com a sua BMW. Então ele tem uma historinha por trás pra motivar o cara a jogar, mas entendi. O jogo, na verdade, ele é muito curto até, né? Esse é o único objetivo dele. Eu acho legal que você falou isso da história, né? Que o jogo de corrida tentou ter uma história e tal. O primeiro jogo que eu vi que tentou botar uma história, um story mode, e olha que é um story mode foda, foi o Diddy Kong Racing. Como é que fala? Ah, Diddy Kong Racing é gag, é tipo Mario Kart? Não. Diddy Kong Racing tinha uma história irada. Solid. Eu. Você jogou Diddy Kong Racing? Muito. Você lembra o que foi quando você pegou aquele controle e você viu, caraca, isso aqui é um mundo aberto? É, quando eu peguei o aviãozinho, eu pirei. Acho que na beira no aviãozinho. Porque eu sou parado por avião. E aí, uma das grandes frustrações minhas era que, tipo, no Mario 64 você não podia voar assim, sabe, pelo mundo da maneira como eu queria. Uhum. E aí eu ficava naquela vontade de alçar voos mais altos, e Diddy Kong Racing me proporcionou isso. Pô, Diddy Kong Racing, você tinha um mundinho ali fechado, onde você ia pros lugares que tinha, tipo, os complexos das fases, tinha aquela estátua gigante da cabeça do porco, que ela abria depois. Cara, e você ia passando por um story mode mesmo, de carro. Então, e ele não era um jogo, tipo, de ficar jogando item, ele só tinha aqueles turbos no chão. E, aliás, eu lembro que aqueles turbos, eu tinha um antes e depois de descobrir uma parada sobre os turbos, né? Eu achava Diddy Kong Racing um jogo difícil, cara. Tu tá, sabe o que eu tô falando já. Já sei. Eu achava Diddy Kong Racing, um jogo difícil. Eu cheguei na última fase contra aquele gordo, porco, escroto, corredor, que você num kart, o gordo gigante corria e maiava pro kart. Eu não ganhava daquele puto de jeito nenhum. Até o dia que eu descobri que se você passasse em cima do turbo sem acelerar, era o turbo sinistro do potencial infinito. E o jogo mudou. O jogo deixou de ser difícil pra caralho e virou tipo um jogo fácil. Story Mode no Diddy Kong Racing, sei lá, ele não me chama tanta atenção, não é uma coisa que me marcou muito. É legal a progressão do jogo. É como se ele combinasse um pouco assim, como o Mario vai se desenrolando e aplicasse isso pra um jogo de corrida. Novas modalidades, novas não sei o que e tal, juntar moedinha, isso vai te dando unlock. Isso era legal. E também tinha aquele tigre, parecia que tinha usado crack, que era muito foda. A Rare tinha muita alma naquela época, né? Com certeza. Bom, não, mas pensa assim, naquela época, você tinha diversos personagens no jogo de corrida, e você tinha personagens secretos, né? Você tinha a galinha, que você podia dar unlock, lembra? E você podia dar unlock também no relógio do Time Attack. Nossa, aí eu não joguei o suficiente, porra, pra ver no log. Porra, eu lembro até que tinha um elefante que... Moleque, esse jogo era muito dorgas, agora eu tô lembrando. Moleque, Rare, né? A Rare é muito... A Rare é muito dorgas, cara. A Rare era uma joia rara naquela época, né, cara? Meu irmão, tinha um elefante azul que voava num tapete mágico que soltava estrelinhas, moleque. E ele tava, tipo, constantemente high, falando... Acho que aquele mamute que virou a música do mamute, né, aqui na internet, do mamute de maconheiro, deve ser coisa da Harry também, né, cara? É meio a cara deles, assim. Mas eu acho que a história do Diddy Kong não é tão legal, assim. Tipo, eu acho que dá falta um jogo de corrida que saiba incorporar bem a história, ou então que tenha uma narração maneira. Imagina uma narração meio Bastion, num jogo de corrida. Nossa, tipo, o cara do seu boxe falando, cara, você está perto de ganhar, não, não nos decepcione agora. Então, tipo... Ah, não, aí depende. Dependendo do que aconteceu, eu começo a rir. Mas segura, você vai ganhar, cara. Aí eu ia me mijar de rir, moleque. Aí, ele está vindo em alta velocidade, mas nós acreditamos em você. Não. Se você tirar ele da pista, você ganha o campeonato. Cara, isso é por foda. Ia ser tipo, ele está em alta velocidade, mas ele derrapa. A derrapada, cara, não é o suficiente para pará-lo. Então ele aperta o nitro. Mas assim, a EA até tentou fazer outras vezes o que ela conseguiu fazer com Most Wanted, né? É, repetir, tentar fazer uma história de fundo que, né, que te motivasse a jogar. Só que ela falhou miseravelmente inúmeras vezes, né? É, o Undercover, a história é horrível, né? É, todos os jogos que seguiram, que tentaram te criar alguma história, falhou miseravelmente. E até o último jogo que saiu da série de For Speed, o The Run, novamente tentou colocar uma história lá e a história é horrível de novo. É, não presta. O jogo, na verdade, eu achei o jogo bem fraco, né? Dos últimos jogos. É, ele é muito curto, tem só 4 horas de gameplay. E só que ela teve uma sacada no jogo anterior, no Hot Pursuit, né? É que é um remake do antigo Hot Pursuit do PlayStation 1 pro PlayStation 3 e pro PC e pra Xbox. Que é em colocar a polícia de volta no jogo e focar no online, que era uma coisa que não tinham feito ainda no Need for Speed. Eles focaram tanto no online que eu comprei o jogo e até hoje eu não zerei o modo história normal dele, né? Eu só jogo ele online. Mas aí eu pergunto, Driver tem uma história irada. É, tem uma história. Driver é jogo de corrida? Eu não acho jogo de corrida, muito nenhum. Você é um clã, você é um bandido, é igual GTA. Você é um bandido ou você é do submundo, mas e tal. Mas Driver é muito... Driver é muito diferente de GTA. Não, mas é diferente. Mas Driver é muito mais corrida. Não, Driver é muito mais corrida do que GTA. É muito melhor. Mas eu acho que assim, nesse tipo de jogo, o carro é um acessório pro personagem, pra história, entendeu? Ele não é o fator principal, que é o caso que eu acho que é o caso de GTA e de Drive. Eles usam o carro como um acessório, diferente de um Need for Speed, que o carro é o personagem principal do jogo. Uhum. Neste caso, o carro é uma ferramenta narrativa. It's a narrative device. Ludobardo, essa foi pra você. É, porque quando eu penso em corrida... Penso em narrativa. Solis, você jogou bastante Driver? Não jogou, eu achava que você era mó fã de Driver. No Driver, você usa o carro pra completar as missões, não é que nem no GTA que você fica perambulando sem carro pela cidade, mas tem uma participação muito maior dos carros em função disso. Até porque o jogo está todo dentro de carro, você não fica trocando tiro com os caras. Então, se não for um jogo de corrida, é algo bem mais próximo disso do que o GTA seria, por exemplo. Eu considero o Driver um jogo de corrida com uma história e um personagem, entendeu? Porque normalmente jogos de corrida não tem um personagem, tem você ser um carro andando por aí no carro. O Driver, você sai do carro, pega as missões, sei lá, entra no carro e em todas as missões são você correndo com o carro, roubando com o carro, sei lá, fazendo coisa com o carro. GTA não, GTA você vai até o carro, pega o carro e te leva de um lado pro outro. Mas a maioria das coisas você faz fora do carro, a maioria das missões. Exatamente. Cara, se Driver é um jogo de corrida, Crazy Taxi também é? Sim, acho que sim. Levando isso em consideração, sim. Pô, Crazy Taxi, por que não seria? Sei lá, eu tava querendo criar uma polêmica, não consegui. Eu classificaria como jogo de carro, porque corrida, você não tá correndo. Eu ia falar isso agora. Não é um jogo de corrida, é um jogo de carro. Isso, porque não tem um objetivo, você não tá numa competição e correndo pra ganhar um troféu, não sei o quê. Corre por dinheiro. Ah, você não tá competindo com alguém, você contra tá o relógio. Agora que o Driver 2 tem a melhor retratação de Rio de Janeiro que já fizeram em jogo, que é a fase do... que é o último cenário, né, o Rio de Janeiro, mas é nos anos 70 e tudo. E tem várias coisas ali que na geografia acabou que não mudando em relação ao que tem hoje, e que tá lá perfeitinho, assim, a melhor retratação que já fizeram de um cenário brasileiro em jogo de videogame tá lá no Driver 2 ainda. Cara, tinham que fazer um jogo com uma história bem underground, de tipo Velozes e Furiosos, mas tinha que ser uma parada tipo Wave Race, assim. Tinha que ser com os personagens de Wave Race... Na Bahia. Especial, hein? Wave Race tunado, com nitro. Acho que o que faltou em Wave Race foi nitro. Nitro nos golfinhos, entendeu? Dá tipo uma dedada no golfinho e ele decola ali na hora. Tadinho! Ai, acho que faltaram crianças na água no Wave Race. Mas cara, o Need for Speed Underground 2, ele me lembra muito Velozes e Furiosos. Só falta personagens e alguma história que por mais porca que seja, mas que crie alguma afeição com pessoas de verdade, entendeu? Porque no Need for Speed Underground 2, você não é ninguém, você é o carro. Exato, né? Need for Speed podia ter um personagem, ele cria o personagem, entendeu? Você pode fazer tudo o carro, mas quando você chega em determinado lugar, você tem uma cutscene do seu cara conversando com o Vin Diesel, sei lá, o maluco lá falando, yo man, you gotta run for me, you gotta get some pussy, man. Aí você, okay. Yay, let's do this. Então, mas foi o que eles tentaram fazer agora no último, no The Run. Eles colocaram um personagem de verdade, né? Ele tem nome, ele tem cara, ele aparece bastante. Só que tem cena fora do carro, né? Que você tem cena fora do carro e tal. Você não controla ele fora do carro, né? Só tem aquela... apertar os botões, actions lá. Mas a história é muito ruim, né? Eles não aprofundaram a história. E acabou voltando a mesma coisa. O personagem principal voltou a ser o carro. Até porque depois que você pega um Lamborghini no jogo, você não quer pegar mais nenhum outro carro, não interessa mais nada. E você só quer pegar nem mais mulher, cara, depois que você pega um jogo. Não quer pegar mais nada. Que mulher pra quê? Que mulher o quê? Esse negócio que você falou que você não é o cara, você é o carro. Me lembrei que tem aquele romance do Stephen King que tem até o filme do Christine, que é aquele carro. Ah, filme ruim pra caralho. Podia ter um jogo, hein? Já pensou? Um jogo de horror e corrida. E aí você seria o carro, e aí você teria missões, que você teria que matar pessoas específicas e persegui-las com o carro e fazer stun. Esse jogo ia vender uma cópia. É, eu sei. Não, era você. Tem várias cópias, eu cara. Chama Carmageddon. É, mas seria um Carmageddon com uma ambientação mais Silent Hill, vamos dizer assim. Ia ser o Carmageddon passado no Maine, né? Que é do tipo... É, pois é. Imagina o carro do mal. Aí... Então, aí no fim do jogo, só que como seria meio Silent Hill, teria que ter toda uma viagem psicológica ou algum passado triste do carro. Do carro? É, aí poderia ser, sei lá, que no fim ele vendia pro carro muito feliz. Eu tive um passado muito triste. Não, vamos fazer. Não, ele era um carro de uma família feliz e que usavam ele pra viajar e aí ele pra fazer compras, né? E tal. E aí chantaram ele por um modelo novo só porque era mais bonito, ele ficou abandonado e triste e passou a perseguir todas as famílias. Aí, isso é japonês demais. Isso é japonês demais até pra Tóquio, eu acho. O meu tanque de gasolina só entrava com gasolina adulterada. De segunda. Agora o meu combustível é sangue. Forza é melhor que GT, entenderam? Nos consoles, a Sony perdeu. Alguém eu conhece? Era o você conhece o Forza? Você conhece Forza, Cruz? O GT1 e o GT2. Não, mas o Forza é melhor. Não, fala assim, Cruz. Não, nunca joguei, nunca ouvi falar essa merda. Não, o que é isso? What the fuck? Então, é o Gran Turismo melhorado. Vocês não falaram do jogo mais legal de corrida? Qual? Ridge Racer Type 4. Isso é uma merda. Era legal, era o meu... Eu joguei um Ridge Racer. PlayStation. O negócio era tão tenso no PlayStation, as texturas eram tão mal, os polígonos eram tão mal feitos, as juntas, que quando você andava, parecia que tava chovendo. Mas eram umas linhas brancas que apareciam entre um bloco de polígono e outro, cara. Nossa. O negócio era muito ruim, cara. Eu tô falando do Ridge Racer Type 4. Ele era lindo. Não. Vocês não sabem que é jogo bom. Jogo bom era Micro Machines. E vai se fuder quem não gostava desse jogo. Test Drive 5 era outro jogo que eu gostava, do PlayStation 1. Test Drive Unlimited também dizem que é muito bom. Eu não joguei, mas dizem que era muito legal das primeiras safras de nova geração atual. Eu gostava porque, ao contrário do Crush, que gosta de jogo de corrida porque ele gosta de carro na vida real, né? Ao contrário dele, eu gosto muito de carro e moto na vida real, mas não consigo ser muito fã de jogo de corrida. Mas os poucos jogos de corrida que eu gosto mesmo, são os que não são realistas. Eu gosto de jogo que não tem a física realista. Ah, porque... eu gostei muito. Não, eu gosto de jogar games de corrida de maneira bem descompromissada, sabe? Então, eu não quero que tenha física realista. Se eu quiser bater o meu carro no do meu adversário pra ele rodar na pista e eu ganhar, eu quero ter o direito de fazer isso, entendeu? Mas você tem esse direito. Não, porque nos jogos hoje em dia, os mais realistas, quanto mais você bate, mais você se lasca e você acaba quebrado no meio da pista. Isso não é legal. Eu quero jogar todo mundo pra fora da pista, bateu, escambau e não aconteceu nada comigo. É, joga pra você é daquelas que começam e jogam, começa correndo no sentido contrário, quebra todos os carros, termina a corrida. Isso. Tem que pegar burnout, ô Rebeca. Mas assim, dessa geração atual, o Forza, na minha opinião, é o melhor, eu gosto muito, especialmente das provas de longa duração. Eu não sei qual é o meu lado masoquista, mas eu adoro ficar uma hora e meia naquela porra daquela corrida e terminar, dá um senso de caralho, eu consegui, sabe? É tão foda isso. O jogo é tão difícil, você bota a dificuldade, tira a ABS, tira a tração controlada, faz o escambau. Cara, quando você consegue terminar a prova, naquela disputa ali, no segundo, primeiro lugar, e no último segundo, nariz com nariz, você... Pam, pam, pam, pam, pam. Cara, é foda demais. Eu fico horas e horas pra fazer a mesma corrida. Mas eu me divirto tanto, que vale. Mas disputa acirrada pra passar no último segundo. Tem até em Crash Team Racing, do Crash Bandicoot, aquela merda. Você sente que tem a ver com a sua habilidade, sabe? Quando você, pô, terminou a segunda volta, são três voltas, terminou a segunda, você tá atrás, aí você vem cortando o tempo, segundo, aí aquela última curva antes da linha de chegada, aí você bota o narizinho do carro assim à frente e você ganha. Cara, que sensação. Já é sensação. Só pra terminar então, na hora que você estourou, o pessoal que gosta mesmo de simulador de carro deve estar reclamando aí, xingando a gente pra caramba porque a gente não falou de Air Factor, iRacing e outros desse gênero aí, que são os simuladores mais profissionais, né? Os corredores de Fórmula 1, isso, e tal. Eles treinam nesses simuladores que você pode comprar pro PC e, claro, com um volantezinho, né? G27 pra cima. Então, tem muito equipamento semi-profissional disponível pra PC. Os simuladores são muito bons. O simulador sério mesmo é no PC, não tem jeito. Não, mas apesar do curso, é muito maneiro, negócio sério, era o PC. Mas simulador mesmo é PC, né, cara? Você não tem simulador. Você tem pouco simulador. Avião, carro. Até The Sims, porra. Simulador de vida. Simulador de vida. É computador. Porque geralmente você, nesses simuladores de corrida, etc., você tá passando por um cenário de jogo sério, né? Então, realmente, a finalidade não é entretenimento, né? Então não vai caber em videogame isso. Pô, é computador mesmo. Sei, cara. Aquele simulador de voo lá, que o nego usa pra fazer terrorismo, como é que é o nome? Esqueci. Flight Simulator. Flight Simulator. Não, mas é roda em Windows 98? Não. Flight Simulator é entretenimento. Eu vejo, tipo, o pai de amigo meu jogando horas aquilo. Você pode utilizar pra isso. No caso, o Flight Simulator em particular é pra isso mesmo, né? Os caras usam como simulação em um cenário limitado. Mas esses que os caras de Fórmula 1 usam é pra propósito de treinamento mesmo. Não é pro cara ficar, ah, que legal, estou me divertindo. O cara ganha a corrida. Ele treina o traçado da corrida antes dele fazer o treino livre. É. Pô, porque, o Hamilton foi campeão de Fórmula 1 assim, cara. É, o Hamilton é o maior exemplo. O garoto era rato de simulador, né? O maluco era pro gamer de Need for Speed, mano. Ah, que Need for Speed. Sacanagem. Mas é porque é uma grande vantagem competitiva, porque tipo, se o cara Fórmula 1, o negócio é tão rápido, que eu acho que se o cara fechar o olho e continuar pilotando, dá no mesmo, entendeu? O cara decora os movimentos que ele faz com o carro pra contrabalançar o peso, ele sabe a sequência das curvas, ele sabe a marcha que ele tem que entrar, ele sabe o ponto que ele começa a acelerar de novo. Isso você não consegue num treino livre, entendeu? Sim, sim. Os caras começam a treinando semanas antes da corrida. Mas aí, então, nego vem achar que o maluco que tem cacuete no Counter-Strike de dar um tequinho na ponta certa pra dar headshot já é doente. Porra, e nego acha que a PM bolada em StarCraft é doente. Vai ver os malucos de Fórmula 1. Aquilo é doente, man. É. Não, aquilo é profissional. Mas o legal... A StarCraft não é profissional? Mamilos. Mas isso tá acessível, cara. Olha que parada maneira. Hoje você tem acesso ao mesmo simulador que Felipe Massa usa. Ah, se você tiver dinheiro, né, amigo? Não é tão caro. Vou te falar que não é $2,000, não. O iRacing, você vai comprando ele em pacote de carro, de pista. Não é pro iPhone, então... não? Oi? Pro iPhone, não. O Air Factor também, eles assim, tem uns que tem uma licença, tem uns que você paga mensalidade. Então, eles, claro, se você comprar o jogo todo, vai sair muito caro. Mas se você for aos poucos aproveitando o conteúdo, dá pra chegar lá, entendeu? É claro, o mais caro dessa brincadeira toda, além de um computador legal pra rodar, você precisa de um equipamento legal, exato, né? Um volante. Pensando. Ou então até mesmo aquelas cadeiras boladonas, né? Já. Cadeira da espaço, maneira. Se você quiser comprar uma cabine daquelas que treme, que tem o giroscópio e o cacete, aí você vai gastar um dinheiro do caralho. Você tem que ser ou milionário, ou um aficionado doente, ou um profissional. Mas a simulação em si, tranquila, pô. Você pode ter um fudido excêntrico, gastar todo o dinheiro. A simulação em si, você procura um torrent e você acha e baixa, né? Tipo isso, é. Porra, boa ideia, Rebeca. Com certeza deve ter por aí, em algum torrent. Tem torrent em árabe de Flight Simulator. Nossa senhora. Edição 2001, né? Nossa. Do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Estamos acabando com muito sucesso o episódio. Tentamos impedir, mas não conseguiram. Mas hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim? Hoje sim. A Ferrari não precisava fazer isso. Não precisava. Schumacher ganhou as 4 primeiras corridas já. Não precisava disso. E aí, Solid, você tem alguma conclusão sobre por que jogos de corrida são tão divertidos de... Cara, isso é um carro, é um zangão. Olha só, uma conclusão eu não tenho não, mas é, acho que aquele momento que você cruza a linha de chegada em primeiro, algo de mágico acontece. Eu não sei, eu sempre quis correr de kart. Eu primeiro, sempre quis ser piloto de Fórmula 1, mas a vida não me levou lá e os jogos me levam. Caraca, que jeito, cara. Poético, hein? Sou um frustrado. Porque quando, eu penso nas frustrações da vida, eu penso no kart. Exato. Então você pode lembrar do jeito que as pessoas podem entrar em contato para mandar suas críticas, elogios, sugestões e porradaria sobre esse podcast. Também não vou lembrar. Tá triste, tá triste. Morreu o carro. Acabou gasolina. Acabou gasolina. E vem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Entre no facebook.com/baixofrentesoco e no twitter.com/baixofrentesoco e manda uma carta para Rua São Clemente, 147, carta 42, no nome de Ninja Inimigo, tá certo? É isso aí, tá sendo. Manda um beijo, Rebeca. Um beijo pra vocês. E manda um abraço, Cruxa. Abraço, vum, vum. É abraço. Abraço. Abraço. Abraço. Eu acho maneiro que depois isso tudo culminou nos grandes, em 1985, com o Hang On. Ops, caralho, meu pé prendeu aqui. Ai, que isso, mano? Ai, meu pé tá doendo. Enrolou no pelo do cu. Esse, foi assim que o David Carradine morreu, com o amarrado cinto no pau, se masturbando. Vamos lá. Essa merda aí, ó. Caralho, tá tudo caindo aqui. Ah. Foi soterrado. Aí volta e meia você via cenas de crianças mortas. Fazendo... Ai, para de soprar no microfone aí, tio. Pô, valeu, Cruz. Acho que foi o ventilador. O ventilador que sobra assim. Ó, o tempo tá estouradaço. Tem alguma coisa que é muito falar, Bernardo? Eu quero falar o seguinte. A TechPix tá na promoção. Não, eu quero falar... Ui. Eu não sou rapidinho, tão bom assim. Rapidinho, não, fala só ali do começo. Eu não sou tão bom assim. Eita, eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão bom assim em jogo de corrida. Você não é tão bom assim. É um fracassar. É isso mesmo. Não, se preocupe. Caiu quem? Eu não sou tão bom assim. Eita, eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão bom assim em jogo de corrida. Você não é tão bom assim. É um fracassar.